Então vamos lá. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Hoje o nosso curso está completando um ano de existência e eu recebi aqui uma mensagem do Silvio Grimaldo que eu queria ler para vocês. No dia 14 de março de 2009, demos início ao curso online de filosofia, uma ideia genial, ousada e que se tornou um sucesso. Fazer parte desse empreendimento é algo que muito me honra e não só isso, é algo que me faz redefinir todo o sentido e rumo da minha vida. Não há a menor dúvida de que esse curso é o fenômeno intelectual mais importante desse país e de que o futuro da cultura brasileira está selado por ele. E também não há dúvida de que ajudar nesse projeto é o que de mais importante eu já fiz em minha vida. Acho que nunca lhe agradeci por isso, mas sei que você conhece bem a importância de tudo isso para mim, até melhor do que eu mesmo. E adivinha a minha gratidão. De qualquer forma, muito obrigado. Então, eu que agradeço ao Silvio, a colaboração excelente que eu tenho recebido, não só dele, mas também agradeço a Isabela, ao Alessandro, ao Luiz Felipe, todos que têm ajudado nesse projeto, a Roxane, a Leila, todos que, de uma maneira ou de outra, colaboraram. Se eu esqueci alguém, me desculpe. Eu mesmo, aliás. Então, bom, vamos retomar um pouco aquele tema da aula anterior, que é a questão daquela primeira apreensão que você tem de um objeto. É importante notar que essa primeira apreensão em si, ela nunca erra. Você vai direto ao ponto, que você está vendo é aquilo que você está vendo, e mesmo que você não saiba o nome do objeto que você está vendo, você tem um signo mental que corresponde exatamente à presença dele, à forma de presença dele. Aquilo que você apreende nesse momento é uma coisa de uma riqueza tão grande que praticamente tudo mais que todos os demais conteúdos do seu pensamento são apenas, vamos dizer, comentários em torno. É como um rendilhado que você fizesse em torno. A esta, vamos dizer, ao ato da percepção do objeto, corresponde então uma espécie de nomeação imediata, que nós podemos, é o que se chama tradicionalmente o verbo mentis, quer dizer, o verbo da mente, a palavra mental, palavra que não foi proferida ainda, mas que, vamos dizer, já está virtualmente pensada. Quer dizer, é o nome que cabe àquela coisa. Ainda que você, preste bem atenção, é um, chamar de nome não é propriamente exato, porque mesmo que você não saiba o nome, isso acontece também. E esta representação, este verbo mentis, ele diz o que a coisa é. Ele é o nome, vamos dizer, de uma substância e essa, é o nome de uma presença também. Para explicar como é que isso funciona, eu vou usar aqui uma carta que eu recebi, uma das perguntas que eu recebi, foi muito oportuna justamente para esse começo de explicação. Pergunta do Carlos Felice. Queria fazer uso de um exemplo comum e corriqueiro para ilustrar a pergunta. Vejo uma bela mulher acenando em minha direção e penso, oba, é comigo. Mas se trata do aceno, mas o fato é que o aceno é para outra pessoa que está às minhas costas e não para mim. Trata-se de um engano. Tive um erro de percepção ou de raciocínio? Pergunto porque, nesse caso, as consequências não passam de um pequeno constrangimento, mas em situações que meu juízo possa ter, mas há situações em que meu juízo possa ter implicações mais sérias. Bom, não importando o tamanho das implicações, quer dizer, o erro é, obviamente, de raciocínio. Se você tivesse tido uma percepção errada, você tiraria outras conclusões. O que você errou foi naquilo que você não percebeu. Tem uma pessoa às costas, você não percebeu absolutamente nada. E é ao relacionar o dado presente com um dado hipotético que você errou. Quer dizer, você errou ao fazer uma suposição e não a percepção. O erro da suposição pressupõe a percepção exata. Quer dizer, não há no ser humano nada, nenhuma função que funcione de maneira mais perfeita, mais exata do que a percepção. A percepção do objeto mais simples é uma coisa que tem, vamos dizer, tamanha densidade, tamanha riqueza de significado para nós, que se tentar te explicar, nós não terminaríamos nunca. Mas O primeiro componente dessa riqueza é a união indissolúvel entre uma ideia universal e uma presença singular. Quando você vê o gato e você o identifica, mesmo que você não saiba o nome do gato, tá certo? Você sabe que aquilo corresponde a uma espécie de seres. Tá certo? E, instantaneamente, você sabe que aquilo que define essa espécie, tudo aquilo que define essa espécie, está presente integralmente naquele ente singular. Porque se faltasse um só detalhe para ele ser um gato, ele não seria um gato. E, ao mesmo tempo, você sabe que esta mesma presença, com essa mesma densidade, esse mesmo senso de totalidade, se manifestará em outros seres da mesma espécie. Quando você vê uma floresta cheia de árvores, tá certo? Você sabe que cada uma delas personifica integralmente a espécie árvore. Nada lhe falta para ser árvore. Né? E, ao mesmo tempo, você sabe que este mesmo ato de presença poderia ser realizado de outra maneira, tal como está sendo de fato realizado na sua frente pelas outras árvores. É essa tensão entre a percepção do singular e a consciência do universal, isso é o que caracteriza toda e qualquer percepção humana. É um absurdo você imaginar que, primeiro, você tem uma percepção do singular, percepção exclusivamente física do singular, né? E depois você cria ideias gerais em torno. Isso é uma coisa absolutamente utópica. Você jamais, colecionando meras percepções singulares, ainda que fossem parecidas umas com as outras, você jamais ia conseguir extrair uma ideia universal. Perceber o universal no singular é a característica do ser humano. Né? E, claro, quando você descreve a estrutura lógica da formação dos conceitos universais, você pode, até por um recurso pedagógico, você imaginar que você percebe vários seres singulares e que depois, por semelhança e diferença, você vai construindo os esquemas gerais. Na verdade, você não constrói esquemas gerais. Você os apreende na primeira. Porque se, ao ver um gato, você viu tudo o que compõe a essência gato. Isso é a coisa, talvez a mais importante em teoria do conhecimento, é você tomar consciência disso. Quando você viu um único gato, um único exemplar da espécie, eu digo, faltava nele alguma coisa de tudo aquilo que define a espécie? Não. Ele não realiza todos os potenciais de variação da espécie. Não é isso? Se ele realizasse, então a visão dele seria impossível. Seria impossível você vê-lo. Tá certo? Primeiro, porque ele teria que realizar tudo isso simultaneamente. Você pode ver isso? Quer dizer, um único gato, né? Por exemplo, você sabe que o gato pode ter vários tamanhos, né? Desde que ele nasce até que ele mora. Tá certo? Tamanhos diferentes. E que vários gatos diferentes também podem ter tamanhos diferentes. Tá certo? Por não realizar simultaneamente todas essas possibilidades, ele deixa de ser gato? Não, porque não existe o gato simultâneo, meu Deus do céu. É o gato que é pequenininho, né? Que ele é um embrião de gato e já é um cadáver de gato, velho. Quer dizer, você está exigindo uma impossibilidade, tá certo? Então, o mero fato de um ente não manifestar de imediato todos os potenciais de transformação e de variação dentro da espécie não significa de maneira alguma que ele não manifeste de maneira presente, imediata, instantânea, toda a essência daquela espécie. Mais ainda, além da essência da espécie, ele manifesta a integralidade da sua forma individual. Porque além das, vamos dizer, das diferenças entre espécies, existem diferenças individuais entre os membros da mesma espécie. E, por exemplo, você repara que dois gatos não ocupam o mesmo lugar do espaço ao mesmo tempo. Tá certo? Então, se um gato está colocado aqui e o outro gato está colocado a 2 metros de distância, a distinção entre um gato e o outro gato também lhe está mostrada de maneira total e perfeita. Não há possibilidade de confusão. Quer dizer, os gatos não se superpõem. As individualidades são distintas. As árvores também não se superpõem. As pedras também não se superpõem. Os seres humanos não se superpõem. Os planetas não se superpõem. E em cada um deles está dado de modo imediato, quer dizer, para o seu reconhecimento, a forma integral da espécie que pertence. Quer dizer, o fato de às vezes você poder se enganar, tá certo? Mas isso inclusive acontece raramente, né? Você conhece alguém que já tenha confundido um gato com uma árvore com uma pedra com um ser humano, né? Uma montanha com um pedregulho, né? Uma lagartixa com uma águia, isso nunca acontece. Ao simples ver a forma, né? Você já viu o conceito daquele animal. Você tem isso já no seu verbo mentis, ainda que você não seja capaz de exteriorizá-lo em palavras. Isto é a mesma coisa que dizer, o ser humano jamais vê entes singulares de modo puramente singular. Nunca. Por quê? Para isso seria preciso separar no ser humano a percepção e a fala interior. Isso simplesmente não é possível. Isso quer dizer que, embora nós possamos distinguir entre o pensamento, entre a percepção e a fala interior, elas não ocorrem separadamente. Isso é exatamente, vamos dizer, esse superpõe de uma maneira assim, absolutamente inextricável. Aliás, esse é um dos milagres que compõe o ser humano. Você veja, quando você tem um ato de percepção, você está consciente imediatamente da diferença entre os entes envolvidos, quer dizer, os personagens que compõem a cena, e a ação que a cena desenvolve. Por exemplo, o gato estava no sofá e pulou para o chão. Você viu ele pulando. Você não confunde o gato com o pulo do gato. Ninguém confunde. Nem um mais retardado mental confunde. Está certo? Ora, em todas as línguas do mundo existe uma distinção entre substantivo e verbo, que é a distinção mais fundamental. Quer dizer, você está vendo coisas e você está vendo processos. O processo também, quando você o vê, você também o vê inteiro. Por exemplo, quando o gato pulou, faltou algo para que isso fosse um pulo. Foi um semi-pulo. Uma ameaça de pulo? Não, ameaça de pulo, o gato faz, vai pular e não pula. Quer dizer, a ameaça de pulo é o terceiro elemento. Quer dizer, o tempo todo nós estamos percebendo coisas e processos. Isso nós percebemos, não é que nós pensamos. Tá certo? Porém, as coisas e processos têm alguns aspectos que nós não percebemos. Por exemplo, a semelhança entre um processo que está se passando agora na sua frente e outro que se passou 2 anos atrás. Não tem maneira de você superpor os dois agora na sua presença. Um já acabou e o outro está transcorrendo agora. Então, esta operação não pode ser feita por percepção. E aí que entra a imaginação, memória, etc, etc. Então, você superpõe a cena presente a uma outra presença que está na sua memória, tá certo? E você faz uma comparação. O que é uma comparação? Você colocar junto dois pares. Quais são os pares? Um substantivo e um verbo aqui, um substantivo e um verbo aqui. Ou dito de outro modo, uma substância e uma ação aqui, uma substância e uma ação ali. Nós estamos fazendo isso o tempo todo. E aí nós podemos errar, evidentemente. É aí que se introduz a quase totalidade dos erros, né? É na parte puramente mental da coisa aqui. Se introduz a possibilidade de erro. Mas na percepção, praticamente, não há erros de percepção. Quando a escola pirrônica fazia aquele negócio de que, ah, olha aqui, quando você põe aqui um toco de pau na água, daí parece que ele está quebrado. O que isso quer dizer? Que um toco de pau na água é diferente de um toco de pau no ar? Fala, quem não sabe, ora? Se eu percebesse o toco de pau dentro da água como se ele estivesse fora d'água, aí sim seria espantoso. Não é isso? Ele disse, olha, aqui nós vemos um muro, e o muro, a parte mais distante do muro parece menor do que a que está bem aqui do meu lado. Está vendo como são erros de percepção? Ah, quer dizer que você quer que eu percebesse tudo do mesmo tamanho e ainda todas as partes do mundo são iguaizinhas e você ainda quer que eu saiba que uma está mais longe que a outra? Isso é absolutamente impossível. Quer dizer, todas as famosas críticas à percepção humana, todas elas são uma coleção de asneiras absolutamente formidável, puros jogos de palavras. Onde o sujeito pega uma situação de fato, ele imagina que a situação é diferente e ele confronta a situação presente com outra que ele imaginou e cobra da situação presente real, tá certo? Que ela se ajuste ao imaginário. Porque o sujeito está imaginando, não, o muro, né, eu deveria percebê-lo todinho do mesmo tamanho. Mas quem disse que você deveria percebê-lo do mesmo tamanho? Quem disse que você deveria perceber, né, com os mesmos tamanhos objetos que estão colocados em distâncias diferentes? De onde você inventou isto? Você viu assim algum dia? Isso lhe aconteceu alguma vez? Olha, aqui tem um elefante bem do lado de você, tem outro elefante a 2 quilômetros. Né? E você vê os dois do mesmo tamanho, já lhe aconteceu isso? Não, não aconteceu. Né? Ah, mas eu sei que eles são do mesmo tamanho. Bom, você sabe que eles são do mesmo tamanho, mas você não consegue percebê-los do mesmo tamanho à distância. Porque se você os percebesse do mesmo tamanho, você não saberia que estão à distância. Né? Uma vez eu conheci 2 irmãos que passaram 10 anos tomando LSD, cheirando coca, né? E um deles chegou para mim e disse, olha, esse negócio de fato assim, abre as portas da percepção, dá para você uma sabedoria fantástica. Eu digo, ah, é? Como? Ele disse, por exemplo, né, o meu irmão está lá a 50 metros de distância e eu cochicho no meio daqui. Fulano! E ele ouve a 50 metros de distância. E daí eu perguntei para ele, escuta, mas como é que você sabe que ele, estando a 50 metros, ouve como se estivesse a 50 centímetros? Ou é você que, estando a 50 centímetros dele, o enxerga como se ele estivesse a 50 metros? Ele disse, ah, eu nunca tinha pensado nisso. Essas objeções, as famosas objeções pirrônicas à percepção, são todas mais ou menos, né, do mesmo tipo. São comparações absolutamente forçadas, tá certo? Então, onde você tira uma conclusão que não faz, não tem pé nem cabeça. Tá certo? Então, existe até um livro de um autor brasileiro, esqueci o nome do jeito, o livro se chama Veneno Pirrônico. É um livro interessante porque ele condensa todas as objeções da escola pirrônica. Conhecer essas objeções e refutá-las é um mero exercício lógico, desde que você não os use como eu os estou usando. Quer dizer, eu estou confrontando esquemas verbais, quer dizer, meros esquemas lógicos que os pirrônicos jogam contra a percepção, né? Eu estou usando exatamente como contraste invertido. Eu contrasto o que eu estou percebendo com o que eles estão imaginando. E vejo que em nenhum caso eles estão falando de coisas realmente percebidas, mas apenas de suposições. Não. Renato Lessa é o nome do autor. Como manual desse, Escola Pirrônica, não é um mau livro. Mas também só serve para isso, para você tentar ver as coisas de uma maneira diferente, ou seja, forçar a sua imaginação e cobrar da realidade, você negar a realidade em nome de uma coisa imaginada ou meramente pensada, fazer isso 10 vezes, 20 vezes, 30 vezes, 1000 vezes e perceber que você sempre fracassa, que a percepção sempre tem a última palavra. Agora, tem muita gente que no processo de fazer essa comparação, note bem, se você tem uma percepção aqui, você a confronta com outra puramente imaginária ali, aí acontece uma pequena dificuldade. No momento que você começa a pensar a respeito, a primeira percepção já se transformou em dado de memória também. É? Então você tem um dado de memória que você está comparando com um dado de imaginação. E imaginação e memória são exatamente a mesma função. Você está imaginando coisas, né? Então, agora como você está lidando num plano puramente mental, subjetivo, Então parece que as duas coisas valem a mesma. Você está comparando duas imagens que você criou, tá certo? Então, ao comparar uma imagem com outra imagem, claro que você pode se enganar. Mas você tem que lembrar o seguinte, uma dessas imagens foi realmente vista, a outra não. Tanto que você pode testá-la na realidade. De novo, né? Por exemplo, ainda a imagem do pau que na água parece quebrado, né? Ele é assim, você põe na água e parece que quebrou, não é isso? Ele diz, muito bem, você sabe que se você passar a mão por ele, você vai ver que ele está inteiramente liso, que ele não está quebrado, tá certo? E que a impressão de quebra, tá certo? É apenas a refração da água, não é isso? Eu digo, nenhuma vez você colocando aquele pedaço de pau dentro da água, você o verá inteiramente liso e reto. Nunca aconteceu isso, né? O filósofo irônico é que faz a suposição de que ele deveria ser reto. Então ele o imagina reto. Então tem aqui uma imagem. E tem outra imagem, que é o que ele viu realmente. O pau que parece quebrado, embora não esteja. Como você verifica, passando a mão por ali, vendo que ele está inteiramente reto. Então ele agora está comparando duas imagens que estão na sua memória. Né? Muitas dessas, vamos dizer, quando nós... Para nós podermos pensar sobre qualquer elemento, nós temos que transformá-lo numa imagem ou num conceito e continuar pensando sobre a imagem ou o conceito, já não sobre a coisa. Então você precisa ver de onde que você tirou essa... Você sempre tentar se lembrar de onde você tirou essa imagem ou conceito. Se foi você que inventou, tá certo? Ou se foi percebido. Né? Exatamente como neste exemplo. Ele viu a moça acenando e supôs que foi para ele. Né? Ora... Ele supôs porque não tinha visto a pessoa atrás. Essa suposição não é objeto de percepção. O que você percebeu foi só a moça acenando. Você não percebeu mais nada. A ideia, isto é comigo, é completamente separada. Tanto que você podia ver a mesma moça acenando e não pensar absolutamente nada. Ou podia acontecer até o contrário, a pessoa está acenando para você e você diz, ah, uma mulher tão bonita dessa jamais acenaria para mim, deve ser para algum sujeito bonitão atrás. E quando vai vir, ela está acenando para você mesmo. Se querem saber isso, já me aconteceu. Ah, não pode ser comigo. Então, isso é um pensamento, é uma ideia, uma interpretação que você está fazendo. Tá certo? Então, vocês devem se lembrar logo no começo do curso que eu dei aqui para vocês um exercício tirado do livro do Narciso Irala, que é o da distinção entre o dado, aquilo que é dado, tá certo? Na percepção, e aquilo que é construído mentalmente. Quanto mais você afinar a percepção dessa diferença, mais facilmente milhares de problemas pseudofilosóficos ficarão resolvidos. Olha, hoje em dia, como nós estamos, vamos dizer, numa sociedade onde todo mundo gosta de discutir, todo mundo gosta de ter opiniões, uma das maneiras de você parecer inteligente é você criar problemas. Então você criar enigmas, cuja solução você pode ter escondido, cuja solução até você não sabe, mas você joga aquilo na cabeça dos outros, né? De modo a paralisar o raciocínio dos coitados. Então você cria antinomia, você cria paradoxos, você cria oposições, né? E empurra aquilo para as pessoas, diz, resolva isso, desgraçado. Você não consegue resolver, daí você fica rindo da cara dele, ou mesmo o humilha. Tá certo? Nós todos temos essa tendência, mas nós temos que lembrar aquele famoso ditado russo, que um só idiota é capaz de fazer mais perguntas do que 60 sábios conseguiriam responder. Porque essas perguntas são sempre montadas, ou inteiramente com elementos mentais, não elementos da experiência direta, tá certo? Ou mediante um elemento da experiência direta, forçadamente comparado com um elemento puramente mental. Essas coisas nunca vêm da pura experiência. Então, isso quer dizer que em cima da experiência pode haver uma atividade mental muito variada, tá certo? E que tenha pouco a ver com ela. Só que não esqueça o seguinte, o mundo da experiência é um mundo de dimensões infinitas, cheio de coisas, cheio de entes, cheio de situações, cheio de processos, que você jamais conseguiria inventar. Então, uma vez um sujeito disse, olha, aqui está uma obra literária, que ela vale, em si vale muito mais do que um gato. Eu digo, ah, então faça um gato. Você com algum talento literário, você escreve um poema, mas todo talento literário do mundo, você não vai conseguir criar um gato. Então, o gato tem uma espécie de prioridade ontológica. As coisas reais têm uma prioridade ontológica em face de tudo aquilo que nós pensamos. Ora, em face do tamanho e complexidade do mundo, é natural que nós nos fechemos no nosso pensamento e tentemos nos mover exclusivamente dentro dele, porque aquilo é um microcosmo, é um pequeno mundinho no qual nós imaginamos ter algum poder, no qual nós nos sentimos mais seguros. Eu devo ter mencionado aqui para vocês a descoberta do grande historiador da arte, Wilhelm Wöhringer, em que ele descobriu que a arte das pequenas comunidades primitivas, soltas na floresta, era uma arte abstrata. E que você só encontrava uma arte mais naturalística, quer dizer, uma arte de cópia da natureza, em estados mais complexos da sociedade, por exemplo, já num meio urbano, em grandes comunidades, onde as pessoas já se sentiam separadas da natureza e, de certo modo, protegidas dela. Então, esta proteção criava a condição para que as pessoas pudessem começar a prestar atenção na natureza, quando antes tentavam fugir dela e se refugiavam em formas esquemáticas, geométricas da arte abstrata. Não? Eu me lembro que o grande sertanista brasileiro, Orlando Vilas Boas, uma vez ele me disse, o pessoal aqui da cidade é idiota, eles pensam que índio gosta de mato, índio tem horror do mato. Eles ficam ali dentro da taba, e só quem vai para o mato são os caras mais velhos e muito experientes. Não é qualquer índio que sai da taba, não. Moleque não vai para o mato, mulher não vai para o mato, os jovens não vão para o mato, vão só para aprender. Não? Então, falar, sinal de quê? De que o índio pensa exatamente como nós. Que se o sujeito pode estar num lugar tranquilo e seguro, onde ele pode comer, beber, dormir, sem risco de vida, uai, por que ele vai correr risco de vida todo dia? Aqueles que correm risco de vida são apenas as pessoas de maior coragem que fazem isso, inclusive para estar preparado para proteger os outros. Tá certo? Não é por frescura, por me deu na cabeça que eu vou lá para o meio do mato e vou morrer lá. Tá entendendo? Então, esse impulso natural humano de se proteger da complexidade de um mundo demasiado grande, refugiando-se dentro do pensamento, é uma tendência humana bastante conhecida e natural. Só que ela serve para a sua proteção psíquica e não para o conhecimento da realidade. Então, nem tudo aquilo que é bom para o seu equilíbrio psíquico é bom para o conhecimento. E nem tudo aquilo que é bom para o conhecimento é bom para o seu equilíbrio psíquico. Eu confesso para vocês que, em busca de saber como as coisas funcionavam, eu muitas vezes tive que arriscar minha cabeça. Descobri coisas que me fizeram muito mal e que depois eu levava 3-4 meses para recuperar o meu equilíbrio. Afinal de contas, Aristóteles dizia que o conhecimento começa com o espanto. E se você tem uma sucessão de espantos, mais do que você estava esperando, bom, você certamente está sabendo mais, mas você não está se sentindo muito bem. Não é isso? Então, isso quer dizer também que a busca do conhecimento não foi feita para os fracotes que só querem autoproteção. Então, um dia você tem que escolher. Ou eu estou aqui na tribo e sou uma criancinha, uma dona de casa, tá certo? Que só vai lá ficar cuidando das crianças, dos cabritos e tal. Ou eu sou um homem adulto, guerreiro, que assumo as minhas responsabilidades e vou ter que conhecer essa porcaria em volta, até para eu poder proteger a minha família, as famílias dos meus amigos, tá certo? Como faz, então, o índio adulto. Quer dizer, eu espero que aqui só tenha índio adulto. Criancinha, o lugar de criancinha não é aqui, tá certo? Então, podem ter certeza que grande parte dos erros filosóficos e erros científicos surgem dessa natural busca do ser humano da autoproteção psicológica. Tá certo? Essa autoproteção, ela toma a forma de um equilíbrio forçado, onde, para manter um estado de, vamos dizer, de estabilidade, de homeostase, como dizem os médicos, né? Homeostase quer dizer que todas as tensões se equivalem, a tensão que vai para o lado direito é igual à da esquerda, a de cima é igual à de baixo, então você fica paradinho, né? Então, para conservar o seu estado de homeostase, você cria então um pequeno mundo, um microcosmo, tá certo? No qual você acredita. Então, levado ao extremo, esta busca do equilíbrio forçado, que traduz, no fundo, o terror pânico da realidade, configura uma doença mental. E o que é um sujeito maluco? É o cara que entrou no seu estado de homeostase e ele criou um sistema de equilíbrio interno que não é mais abalado pelas informações do mundo de fora. Quer dizer, ele se protegeu tão bem, que agora o mundo mental dele só é povoado por elementos que ele mesmo criou. Tá certo? Então, de certo modo, esse estado traduz uma espécie de delírio de onipotência, quer dizer, o sujeito age como se ele tivesse criado o mundo, e ele está dentro do mundo que ele mesmo criou, e ali ele está inteiramente protegido, porque nada vem de fora. Em outros casos, como por exemplo nos estados catatônicos, aquilo que vem de fora é tão esmagador, é tão insuportável, que a mente do sujeito simplesmente para. Fica olhando para o vazio, né? Eu já vi pessoa que entrou em estado catatônico, você precisava ir lá de vez em quando fechar os olhos da pessoa, porque senão ia secar o olho, tá? Ficar assim, o tempo todo. Quer dizer, parou. Não há atividade psíquica ali reconhecível. Então, ora, o fato é que todas essas reações de autoproteção, na verdade, elas são inteiramente desnecessárias, porque o ser humano tem uma plasticidade enorme e uma capacidade de aprendizado, quer dizer, de incorporação de elementos externos, praticamente ilimitado. Se você vê tudo o que uma criança aprende desde que ela nasce, né, até que ela domina a fala suficientemente para poder se comunicar com pai, mãe, etc., etc., é uma monstruosidade. Quer dizer, o alargamento do mundo interior da criança em 2 ou 3 anos é uma coisa tão grande que você jamais conseguirá repetir aquilo em dose igual. Então, quando a criança nasce, tudo que ela sabe está limitado ao mundo, vamos dizer, da percepção imediata, às vezes a percepção do seu próprio corpo. Um bebê recém-nascido, ele não percebe o mundo exterior ainda. Ele percebe apenas as alterações do seu próprio corpo. Aos poucos aqui vai aparecendo a modalidade já propriamente humana de percepção. Claro que essa modalidade já está dada nele desde que ele nasceu, mas nem tudo pode se manifestar ao mesmo tempo. Nem todas as potencialidades podem aparecer ao mesmo tempo. Depende de certas condições externas. Você veja, deste pequeno núcleo de sensações intracorporais, o sujeito cresce para abranger toda uma rede de relações com o universo externo, com o universo humano, com a sociedade. Quer dizer, você vai como se fosse, vamos dizer, de um pontinho até um círculo imenso. E isso acontece muito rapidamente. Imagina se nós aqui hoje pudéssemos crescer intelectualmente, partindo do estado em que nós estamos, crescer proporcionalmente àquilo que nós crescemos desde o nosso nascimento até os 3 anos de idade. Nós não viraríamos gênios, nós viraríamos anjos. Então isso não vai acontecer, não tem perigo. A gente vai crescer um pouquinho. Quer dizer, alguns elementos novos vão entrar. Tá certo? E vocês podem ter certeza, eu acho que não tem aqui ninguém com menos de 18 anos, tá certo? Que muitos desses elementos deixarão você num estado de dúvida, de perplexidade e, portanto, de algum desequilíbrio. Não é isso? Se você fugir do estado de desequilíbrio, se você quiser fugir, o primeiro recurso, evidentemente, é inventar alguma explicação improvisada que o faça sentir que o problema não existe. Não é isso? Eu sugiro que não façam isso, porque isso é exatamente o contrário do aprendizado. Então, desde o início, eu expliquei para vocês que para ir para diante no estudo de filosofia, o sujeito precisa ter uma espécie de tolerância para com o estado de dúvida. Essa tolerância, ela é alimentada numa espécie de fé que nós temos. Essa fé é uma fé baseada na experiência. É a fé de que a impressão de caos que você está tendo é passageira. Ou seja, lembrar que o caos está em você, está na sua mente e não na ordem da realidade. Quando você for examinar, por exemplo, as situações de caos, vamos imaginar, caos histórico-social, quanto tempo elas duram? Por exemplo, nós podemos estudar um livro de história e veremos ali que era uma sucessão de golpes, revoluções, guerras, etc, etc, etc. Por quê? Porque o historiador não conta o que estava acontecendo nas épocas em que não acontecia nada. Mas, por exemplo, a Segunda Guerra Mundial durou 5 anos. Matou no total 40 milhões de pessoas. E as outras, o que estavam fazendo? Será que parou, por exemplo, a vida cotidiana? As pessoas não tomavam mais banho, não comiam, não conversavam, não namoravam, não iam à praia. Será que isso aconteceu? É claro que não. Ou seja, dentro de uma situação de caos histórico-social extremo, a ordem profunda continua lá. Tanto que, vamos dizer, o número de pessoas que é afetado diretamente pela situação de caos e as vítimas diretas, tá certo? São em número pequeno, se você tomar, vamos dizer, a totalidade da população envolvida no conflito. Ou seja, mesmo dentro de uma situação de guerra. Você pega, olha, houve um terremoto. Agora é o seguinte, quantas coisas o terremoto quebrou? O que quer que ele tenha quebrado é insignificante em comparação com aquilo que ele deixou intacto. Teve um terremoto no Chile, quantos copos foram quebrados no Chile? E quantos copos existem no Chile? Então, a experiência humana do mundo real é a experiência de uma profunda estabilidade que se prolonga no tempo e de uma sucessão imensa de processos e transformações absolutamente pacíficas, como o crescimento de uma árvore, o germinar de uma planta, o crescimento do feto na barriga da mãe, a lenta acumulação de bens pelo trabalho, o seu próprio crescimento e desenvolvimento humano. Tudo isso é um processo regular. São processos regulares. Os movimentos dos planetas no céu, os processos, vamos dizer, os processos de erosão que estão aí alisando as montanhas, mudando o perfil das pedras, processos lentíssimos. Então, esse é o fundo da nossa experiência. E o ato mais elementar de percepção, que é esse que eu me referi no começo, de você captar um ente singular e apreender nele a forma inteira da espécie que se manifesta integralmente nele, embora não revelando todas as suas potencialidades de variação, tá certo? Revela uma estabilidade real. Porque mesmo que você seja um evolucionista como é que se diz, radical, tá certo? Você vai ter que concordar que se as espécies mudam, elas levam um tempo desgraçado para fazer isso, né? Tanto que para dar alguma credibilidade ao evolucionismo, nós temos que raciocinar em termos de bilhões de anos, coisa que nós jamais poderemos conferir. Nós não sabemos, de fato, o tempo da existência da Terra, do Sistema Solar, etc., etc. Temos muito menos o tempo da existência do universo inteiro. Quando os cosmologistas fazem conjeturas, eles admitem que são conjeturas. Né? E fazer conjetura de bilhões, trilhões, quatrilhões, etc., é fácil, porque é no papel mesmo. Em suma, as espécies que nós reconhecemos têm uma estabilidade suficiente para que você as reconheça. Não é isso? E se você não as reconhecesse, você poderia ser, acaso, um evolucionista? Não dá para ser um evolucionista se você não reconhece espécies, meu filho. Se não há espécies, não há evolução das espécies. Você pode tentar me provar que uma lagartixa virou um orangotango. Mas é porque você sabe o que é uma lagartixa e sabe o que é um orangotango. Portanto, o tempo de duração das espécies não muda o que eu estou falando. E o tempo de duração do universo também não afeta em nada o que eu estou falando. Então, nós temos o senso do caos, da desordem, do susto, do espanto, por quê? Porque nós vivemos num mundo que é feito de processos regulares e lentos, entremesclados, de tal maneira que um não atrapalha o outro. Não é incrível? Porque você vê, você olha para cima, os planetas estão, né, girando ali em torno do Sol. Estão fazendo isso há um tempão. E ao mesmo tempo aqui as árvores estão crescendo, né, os ventos sopram, os rios correm, etc, etc. É porque nós vivemos num fundo de estabilidade, estabilidade móvel, porque se fosse uma coisa totalmente parada, nós não poderíamos chamá-la de estabilidade, porque se nada acontece, você nada percebe. Se não há alteração, não há percepção. Então nós vivemos num mundo que é feito de alterações. Tá certo? E essas alterações são lentas, são por assim dizer, orgânicas. Portanto, quando nós vemos, dentre os primeiros filósofos... Sumiu aqui o negócio... Entre os primeiros filósofos gregos, quando aparece ali Heráclito dizendo que não, tudo muda, e Parmênides dizendo o ser é eterno e imutável, nós temos que admitir que os dois têm razão. Tem uma água, hein? Então, esta contraposição de estilos dos dois pensadores reflete uma das tensões permanentes na nossa mente. E a nossa mente, ela está obviamente capacitada a suportar essa tensão. Por exemplo, você perceber que as coisas estão em constante mutação. Não é isto? Mas também perceber que essa mutação tem um fundo de permanência e estabilidade, porque senão você não poderia perceber. Se tudo fosse absolutamente estático, você não perceberia nada, porque nada aconteceria. Mas se tudo estivesse em mutação, de maneira acelerada e sem nenhum fundo de permanência, você também não perceberia nada. Então, quer dizer que esta experiência de uma tensão permanente entre permanência e estabilidade, entre o estável e o instável, isso faz parte do mundo onde nós estamos. Não adianta você tentar conceber as coisas de outra maneira, porque até para conceber de outras maneiras você precisa se apoiar nesta. Agora, um cafezinho. acontece que no processo de fazer perguntas e encontrar respostas, em 98% do tempo, nós não estamos levando em conta este fundo que se chama universo. Nós estamos jogando apenas com conceitos e ideias. Ou seja, nós estamos lidando com entidades mentais que nós criamos por abstração. E não se esqueça da distinção que eu coloquei entre os dois tipos de abstração. Quer dizer, uma coisa é você abstrair de um ente a forma da sua espécie. Aí você está seguro de que você está lidando com coisas reais. Qualquer ente de qualquer espécie que seja manifesta a totalidade da forma da sua espécie pelo simples fato de ele ser o que é. Nada falta uma pedra para que ela seja uma pedra, nada falta um gato para que ele seja um gato, nada falta uma lagartixa para que ela seja uma lagartixa. Tá certo? E se nós víssemos um ente que fosse o mais esquisito possível, um ente incatalogável, ao vê-lo, você já teria integralmente a forma da espécie dele. Ou seja, você não precisa ver dois exemplares. Mesmo que a espécie tenha um único exemplar, quando você diz que o bicho é sui generis, você sabe que ele é precisamente isso. E a segunda espécie de abstração é aquela que capta aspectos isolados que não chegam a compor um ente. Como eu dei aqui o exemplo, que não é meu, que é do Jean Dorjat, superfície branca. Então, superfície branca pode existir na parede de uma casa, pode ser numa folha de papel, numa tela, tá certo? Um monte de lugar, mas acontece o seguinte, superfície branca em si não existe. Então você não está abstraindo de um ente real a sua forma, a forma da sua espécie. Tá certo? Você está abstraindo de vários entes reais um aspecto que é comum a todos. E construindo aí um conceito. Esse conceito é inteiramente construído. Tá certo? Quer dizer, você faz abstração do substrato real, onde apareceu essa qualidade de superfície branca, e joga somente com este dado. Então, todo empreendimento científico que existe no mundo é baseado nisso, nesse segundo tipo de abstração. Rarissimamente, alguma ciência estuda algum ente real. Tá certo? Por quê? Se for estudar o ente real, ele tem não apenas os elementos que definem a sua espécie, tá certo? Mas ele tem uma série, tem todo um substrato material que permite a sua existência. E, ao mesmo tempo, ele está o tempo todo sujeito a uma infinidade de acidentes. Acidentes em número incontável. Por exemplo, você imagina, né, o número total das ações que um gato pode fazer ou padecer. Você começa a fazer a lista, você não vai acabar tão cedo. Né? Então, você sabe que sempre alguns desses acidentes estão acontecendo. Por exemplo, em alguma posição o gato está. Cada gato. Nesse momento, você pegar todos os gatos que tem no planeta, cada um deles está em alguma posição. Você pode imaginar um gato que esteja em posição nenhuma? Não, não pode, né? Porque para não estar em posição nenhuma, ele precisaria ser incorpóreo. Aquilo que é incorpóreo não está em parte alguma, né? Assim, como os gatos são corpóreos, então não tem jeito. Agora, faça a lista das posições. Você não vai acabar, né? Tá certo? Então, se a ciência fosse lidar com objetos concretos reais, ela teria que dar conta da multiplicidade de acidentes. Isso não é possível. Tá certo? Então, o que que se faz? Não só se isola o conceito de espécie do ente real que a manifesta e passa-se a lidar apenas com o conceito de espécie, mas do próprio conceito de espécie, você separa uma determinada qualidade que possa ser mais facilmente observada e medida, tá certo? Independentemente dos entes substantivos reais que apoiam a manifestação dessa qualidade. Tá certo? Ora, mas se é assim, se toda a ciência só lida com objetos abstratos, no segundo sentido, por que que os cientistas não dizem que todo o universo que eles estudam é imaginário? Você vê que dificilmente você vai encontrar algum cientista praticante, que trabalhe com ciência, que acredite que o objeto de estudo dele é irreal, ou meramente formal, ou puramente inventado. Ele sabe que ele só trabalha com abstrações e com abstrações de qualidades, de fenômenos, tá certo? Não de entes reais. E não obstante, ele acredita que o mundo que ele está estudando é um mundo real. Esse negócio de subjetivismo, idealismo, então, isso é bom para filósofos. Para homens de ciência, não. Então você fica aí, nós temos um problema. Esses camaradas só lidam com coisas que não existem e eles vêm dizendo que elas existem. Então nós entendemos o seguinte, toda e qualquer atividade científica pressupõe como base dela toda uma ontologia realista que a própria ciência não pode fundamentar. E que, sobretudo, e cujo objeto, o ser real, não está ao alcance da ciência. Isso quer dizer, o conjunto das ciências se baseia numa série de pressupostos de natureza ontológica, isso é referentes à verdadeira natureza do ser, à consistência do ser. E, ao mesmo tempo, a ciência não pode fundamentar essa ontologia, ela pode dar amostras, tá certo? Mas ela está baseada nela o tempo todo. E, se fosse possível você articular todos os resultados de todas as ciências e construir com ele uma visão científica do universo, você pode ter certeza que esse universo não se pareceria em nada com o universo da nossa experiência direta real. Hã? Por quê? Por quê? Por um motivo muito simples. Qualquer fenômeno que você... ainda que qualquer objeto, qualquer ente, ele pode ser estudado e enfocado sob um número ilimitado de perspectivas. Se você separar um determinado fenômeno, tá certo? E desse fenômeno você conservar só os seus aspectos matematizáveis, ainda assim haverá um número indefinido de esquemas matematizáveis que se aplicam a ele. E você não pode garantir de maneira alguma que os esquemas que você não usou não são melhores do que aquele que você usou. Isso quer dizer que, por definição, uma concepção científica do universo é impossível. Só o que é possível assim é uma infinidade de concepções coexistentes, todas elas mais ou menos fundamentadas numa ontologia que não foi construída por meios científicos, mas por outros meios. Quais meios? A análise da percepção direta. A análise do que se chama experiência vulgar. Mesmo porque o cientista, ele continua vivendo de experiência vulgar em todos os momentos que ele não está fazendo alguma experiência de laboratório. O que que é, no fim das contas, uma experiência de laboratório? Quando você observa um fenômeno por meio de instrumentos que lhe permitem fazer uma mensuração exata daquilo. A ligação entre o objeto real e as conclusões que o instrumento lhe fornece, essa ligação só é dada por um encadeamento de teorias. Isso é a mesma coisa que dizer que nenhum experimento científico jamais pode examinar um objeto real. Nunca. Ele faz uma abstração a partir de um aspecto do fenômeno, conecta esse conceito, tá certo? Com um determinado critério de medição através de todo o encadeamento teórico e, no fim, vê que uma coisa mais ou menos bate com a outra. Ou seja, o conhecimento científico, na sua totalidade, ele é um grão de areia comparado com o universo real, ao qual está aberta a experiência de qualquer ser humano, por mais burro que seja. Ou seja, você pegar o universo do verdadeiro jumento, o universo de percepção da pessoa mais burra que você conheça, o Dr. Emir Sader, por exemplo. O universo de percepção do Dr. Emir Sader é mais vasto do que toda a ciência universal. E a ciência, ela faz o quê? Ela tapa certos buraquinhos que existem não no universo da percepção, mas buraquinhos que existem entre o universo da percepção e o seu pensamento. E a função toda da ciência é esta, tapar esses buraquinhos. Ou seja, voltemos ao exemplo. A moça que acenou e a explicação que aqui o Carlos Felitti achou para isso. Ah, é comigo. Opa, agora já não é mais comigo. Não é certo? Então, como é que ele resolveu esse problema? Por um procedimento científico, evidentemente. Por observação e conclusão. Então, de tudo o que compunha a cena, ele separou só uma coisinha, que é o aceno, o sinal que a moça fez. É só isso que ele está estudando. E ele fez uma suposição, uma hipótese, como explicação deste sinal. Testou a explicação e ela não funcionou. Ele logo achou uma outra explicação. Ele fez ciência. Ou seja, ele conectou um pedaço da percepção real com um pedaço do seu raciocínio lógico. E isso é exatamente o que a ciência faz o tempo todo. E é por isso mesmo que nós precisamos dela. Nós precisamos de ciência, por quê? Porque nós não percebemos tudo. Ou seja, nós temos de completar, ainda que o universo da nossa percepção seja imenso, nós não percebemos tudo. Uma parte nós temos que inventar. E quando começamos a inventar, bom, já não temos mais aí a mesma certeza que temos no campo da percepção. Então, a ciência é, toda a ciência que existe é um mecanismo de correção do seu pensamento à luz de algum fenômeno do mundo exterior, com o pequeno detalhe que já neste recorte inicial você pode cometer um erro. Então não espanta que a ciência seja uma atividade tão enormemente insegura, tão cheia de hipóteses falhadas, e que tem de estar se corrigindo a todo momento. A possibilidade da ciência se corrigir se baseia inteiramente numa ontologia de base, uma ontologia fundamental, que não foi obtida por meios científicos e que jamais poderia ser obtida por meios científicos. Porque essa ontologia tem que ser tirada, quer dizer, da experiência real que nós temos, da nossa presença no mundo, tá certo? E daquelas constantes absolutamente universais, sem as quais nada seria o que é. Por exemplo, a diferença que existe entre os entes e as suas ações. Que é uma coisa que se traduz universalmente na diferença entre nome e verbo. Tem línguas onde faltam alguns verbos. Por exemplo, a língua russa não tem o verbo ser. Você quer dizer, isto é uma casa. Você fala, isto casa. É etadom. O verbo não está dito, mas ele está pensado. Então, a naturalidade com que todas as línguas do mundo se adaptam. Vamos dizer, a expressão da estrutura do real é um dos grandes milagres da existência humana. Ou seja, praticamente não existe no mundo da percepção o indizível, em princípio. Não é isso? Mas tudo aquilo que nós possamos construir como conhecimento, aprimorando mais que nós desejemos, é sempre baseado nesta capacidade imediata de ver, reconhecer a substância, né, e expressá-la ou num verbo mentis ou na palavra expressa. Tá certo? Isso quer dizer que o desenvolvimento da linguagem é a condição do conhecimento. E a linguagem, evidentemente, não começa produzindo conhecimento científico, né, nem conhecimento filosófico. Ela começa criando entre os seres humanos a possibilidade de comunicação sobre coisas que fazem parte da experiência comum. Nisso. E a maneira principal de articular isto é a maneira narrativa. Por que as narrativas têm tanta importância no mundo? Porque tudo o que acontece, acontece no tempo. Parece que eu vou dizer a coisa mais óbvia do mundo. É isso? Tem coisas que são indiferentes ao tempo. Por exemplo, as fórmulas da matemática, as equações, etc. Elas são atemporais. Mas essas coisas que são atemporais, nós conhecemos através de mera análise dos nossos próprios conceitos, dos nossos próprios pensamentos. Nós não precisamos ter experiência concreta delas. Aliás, não existe experiência concreta do atemporal, só existe experiência no tempo. Tá certo? Então, isso quer dizer que um certo senso de orientação no tempo depende imediatamente da capacidade narrativa. E é por isso que vai ver que em todas as civilizações que começam a surgir, todas as sociedades ditas primitivas, a forma fundamental do conhecimento é de ordem narrativa. Quando você pega assim, por exemplo, você pega a tribo mais atrasada que tem, fala, bom, eles têm alguma história a respeito da origem do mundo, da origem da tribo, tá certo? Essa história pode não corresponder à realidade histórica tal como nós entendemos realidade histórica, mas é uma estrutura de temporalidade. E se eles não tivessem criado a estrutura de temporalidade, nós não poderíamos muito tempo depois ter criado um negócio que chama ciência histórica. O que é a ciência histórica? É a articulação da capacidade narrativa com alguns critérios de verificação científica, que são sempre incompletos. Quando você está contando uma história imaginária, você mesmo é que está imaginando, então você pode dar a essa narrativa a densidade que você queira. Você pode contar a coisa até minuto por minuto, se você quiser. Mas quando nós vamos lidar com coisas reais, nós dependemos de documentos, de testemunhos, e estes são, por natureza, incompletos. Hoje em dia, os historiadores sabem que os procedimentos narrativos criados pela literatura de ficção são absolutamente indispensáveis à ciência histórica. Porque senão todos os fatos e atos narrados ficariam picotados, eles não se completariam. Quer dizer, você tem aqui um indício, uma prova de que aconteceu isto, e ali outra prova que aconteceu isto, mas você sabe que no meio aconteceu alguma coisa. O tempo não parou. Então, você veja, fazer ciência histórica é mixaria depois que as civilizações desenvolveram esquemas narrativos tão complexos, tão ricos, como os de todas as mitologias que nós conhecemos. E qual é a diferença, vamos dizer, entre mitologia e as narrativas que nós temos já nos tempos mais modernos? Se você pega aí, por exemplo, sei lá, a história de Madame Bovary, né? Ou Crime e Castigo, uma coisa, qual é a diferença? A diferença é que no caso das mitologias, o que está sendo expresso é o senso de temporalidade de uma coletividade inteira dentro do processo cósmico. Ou seja, existe uma relação qualquer entre a comunidade humana que está vivendo num determinado lugar do espaço, tá certo? E os ritmos temporais que a envolvem. E se você não conseguir contar isto, é claro que os seres humanos continuarão, cada um individualmente, tendo alguma vivência interior de tempo e do seu próprio encaixe nos ritmos temporais. Mas isso vai ficar mudo e incomunicável. E se isso acontecer, bom, então, meu filho, então, a comunidade não pode falar sobre suas experiências. Então aquilo vai virar um hospício muito rapidamente. Então, a ordem narrativa do tempo cósmico, né, é a primeira condição para a orientação do ser humano no mundo. E, neste sentido, ela tem verdades fundamentais que nunca poderão ser abandonadas, porque elas constituem a estrutura de base da nossa presença no mundo. Essa estrutura é a mesma na cabeça do índio mais primitivo, entre aspas, que você possa imaginar, e na cabeça de Max Planck. É a mesmíssima. Até para você contar a sua própria história. Você se lembra de tudo o que aconteceu? Não. Você não lembra de todos os detalhes, de todas as sensações e percepções, uma por uma. Mas você tem um senso da continuidade do seu próprio ser no tempo, né? E se você preencher as partes faltantes com elementos imaginários, esses elementos imaginários só serão falsos do ponto de vista factual, mas não do ponto de vista da estrutura da narrativa. Está entendendo? Quando você mesmo contando sua vida, não lembra exatamente o que aconteceu, mas eu suponho que foi isso assim e assim. Você está fazendo uma obra de ficção, costurando os fatos conhecidos. Está certo? De modo que a narrativa não corresponderá ponto por ponto àquilo que efetivamente sucedeu, mas estruturalmente está adequada à ordem do que sucedeu. Então, essa ordem narrativa do mundo, ela constitui o primeiro fundamento de todo e qualquer conhecimento. O sujeito que pular fora disso por um minuto, esse está realmente no mato sem cachorro. Né? Esse está realmente, como diz, fora do espaço e do tempo. E este conhecimento, ele é muito mais fundamentado do que qualquer conhecimento científico que você possa obter. Porque ele é a condição para o conhecimento científico. Não existe um único ser humano que possa criar o seu próprio senso de temporalidade. O nosso senso de temporalidade é dado por duas coisas. Pela temporalidade objetiva na qual você vive. Os ritmos reais das coisas, inclusive o ritmo, seu próprio ritmo orgânico, que não foi você que inventou. Por exemplo, se você decidir ter sono só uma vez por mês, você consegue? Hã? Ou comer só uma vez por ano? Você não consegue? Então você está colocado dentro de um esquema espaço-temporal que te determina, do qual você é 100% escravo. A sua margem de manobra ali é muito pouca. Então, este esquema que é externo, que é dado na própria natureza externa, ele é a primeira condição da nossa racionalidade. A segunda condição chama-se linguagem. Ou seja, você pode narrar, e narrando, você adquire um segundo senso de temporalidade, que já é vivido na intersubjetividade entre várias mentes humanas, várias consciências humanas, que sabem estar vivenciando o mesmo processo. Essa, vamos dizer, é uma experiência tão forte e tão onipresente Aqui nós podemos dizer, esse é o conhecimento básico que o ser humano precisa ter. Que é a compreensão da sequência temporal que se transmuta em linguagem e permite a comparticipação dos seres humanos nessa mesma experiência comum. Você veja um monte de artes que se desenvolveram em cima disso. Por exemplo, quando as pessoas dançam. Elas dançam no mesmo ritmo, né? Ou não? Né? Dançar é estar no mesmo ritmo. Mas como é que as pessoas acertam? Se não existe algum elemento, algum signo, né, que permita que um reconheça o ritmo no qual o outro está. Sem isso, não tem civilização, não tem filosofia, não tem ciência, não tem coisíssima nenhuma. Não tem ordem social. E estaria cada ser humano solto no mato, absolutamente impotente. Quando houve isso? Nunca houve isso. Por mais remoto que seja o tempo que você conceba, por mais que nós recuemos na ordem do tempo, você não encontrará gente sem linguagem, sem narrativa, sem o senso da temporalidade. Se você perguntar quando que isto foi adquirido, eu digo, nós jamais saberemos isso. Porque você não consegue conceber um tempo onde você não tivesse isso. Você arruma a explicação que você quiser. A linguagem tem uma origem divina, foram deuses astronautas, tá certo? Foi algum milagre na evolução da espécie. Não é esse o ponto que nós estamos discutindo. O fato é que tentar conceber uma ordem humana pré-linguística é conceber um coelho pré-coelhístico, um gato pré-gatístico. Isso é um absurdo. Ou um quadrado pré-quadradístico. É escapar do problema. Nós temos que entender, a realidade do ser humano é a realidade de um ser colocado dentro de uma ordem espaço-temporal que se expressa diretamente na linguagem e tem as mesmas estruturas da linguagem. Por exemplo, quando eu digo a diferença entre nome e verbo. Que lhe permite distinguir entre um ser e as ações dele. Se você não pudesse fazer essa distinção, você não poderia perceber duas ações do mesmo ente. Por exemplo, o gato está dormindo ou o gato está correndo. Então, essa distinção de dois gêneros de palavras, ela equivale a uma estrutura óbvia do mundo exterior. Mas nós não podemos dizer exterior, esse termo exterior é enganoso. É dentro do mundo real, porque este mundo chamado exterior, ele nos envolve, nós estamos dentro dele e nós estamos no mesmo processo. Porque se eu não posso distinguir entre a minha substância e as minhas ações, eu não posso fazer duas ações, meu Deus do céu, diferentes. Eu não poderia estar ora dormindo, ora acordado, eu teria que fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então, isto, vamos dizer, tudo que eu estou dizendo aqui é para enfatizar para vocês, quer dizer, a profunda adequação da linguagem humana à situação real. A linguagem não é uma estrutura fora da realidade, deslocada da realidade, é certo? Com que nós tentamos espremer a realidade. Não. Ela é uma tradução muito exata, muito perfeita das estruturas fundamentais da realidade. Pode haver inadequações parciais, momentâneas, né? E essas inadequações surgem não da linguagem, tal, tá certo? Não. As inadequações nunca estão, para usar o termo do Saussure, nunca estão no nível da língua, estão no nível da fala. Isso é no uso que determinado sujeito ou determinada comunidade faz da linguagem, né? Uso momentâneo. Então, vamos dizer, como terreno conquistado. O que nós conquistamos até agora, vamos dizer, como base técnica para o desenvolvimento do restante do nosso curso. Né? A simples apreensão é o momento decisivo do conhecimento. Segundo, a simples apreensão te dá os conceitos exatos das coisas. Tá certo? No momento que você é capaz de reconhecer uma coisa, ainda que você não saiba o nome, você já tem o conceito da espécie no seu verbum mentis. Sem isso, não dá para fazer mais nada. Tá certo? Segundo, do mundo da simples apreensão surge a consciência humana da ordem do tempo, tal como se expressa na arte narrativa. Então, isso quer dizer que o domínio da arte narrativa é o começo da racionalidade humana. E isto vale para o índio como vale para Albert Einstein, Max Planck. E até para mim. Que coisa. Quando as especulações humanas se afastam dessa consciência primordial da ordem narrativa, aí que você entra no mundo delírio filosófico, delírio científico, etc, etc. Ou seja, sempre existe um critério de correção dos nossos pensamentos. Esse critério é voltar à ordem narrativa e contar como as coisas aconteceram. Por exemplo, como determinadas ideias foram se formando na minha mente. Não é isso? Não é isso que você faz quando você faz uma psicoterapia, faz uma psicanálise? Dizia o Dr. Miller, uma análise é reescrever a história do eu. Mas o que é o eu, se não uma história? O eu é experiência temporal sedimentada em certas constantes, pelas quais você assume uma responsabilidade, assume uma autoria. Quer dizer, o eu é uma condensação, uma cristalização. Ora, na formação dessa cristalização pode haver uma série de erros. Por exemplo, certas impressões momentâneas, surgidas a partir de situações excepcionais, podem se tornar para o sujeito uma regra constante de interpretação. E ele, evidentemente, vai estar errado. Porque ele está ordenando a experiência não de acordo com a ordem recebida da totalidade daquilo que o cerca e que impacta sobre ele, mas de certos pontos que ele selecionou. Por exemplo, os famosos traumas. O que é um trauma, senão um acontecimento ao qual você deu mais importância do que aos outros? Sem você saber se era realmente importante. Não é isso? Sem contar, vamos dizer, os traumas imaginários. A maior parte dos traumas são imaginários, né? Então, eu lembro quando eu era criança, muitas vezes eu fui atacado por cachorro. Eu nunca tive medo de cachorro, eu sempre adorei cachorro, mesmo que me mordesse. Eu não levava mal. Mas tem gente que foi atacado. O cachorro rosnou uma vez. Mas rosnou no momento que o sujeito estava fragilizado. Ele ficou com medo de cachorro pro resto da vida. Não é porque ele foi estraçalhado por um cachorro, né? Então, eu me lembro quando era moleque, eu sempre defendi os cachorros. Eu achava que eles eram sempre inocentes. E uma vez eu tive experiência disso. Tinha uma tia minha que tem um cachorro pastor alemão. Eu adorava brincar com o cachorro pastor alemão, a gente brincava de caçar urso. O urso, naturalmente, era ele, né? Então a gente pegava, rolava no chão, né? E ele tinha uma coleira, e um dia a coleira dele escapou um parafuso da coisa e rasgou meu braço aqui, recto. E eu cheguei em casa sangrando, e todo mundo imediatamente se voltou contra o cachorro. Olha, cachorro perigoso, papai. E eu tentava explicar, mas o cachorro está inocente e ninguém acredita em mim. E, no entanto, eu vi pessoas que, quase que instintivamente, sem nenhum motivo externo, tinham medo de cachorro ou medo de qualquer outra coisa. Tá certo? E eu vejo que isso acontece também com os animais. Por exemplo, o meu falecido cachorro Robin, ele tinha medo de ventilador. Como é que vão explicar isso? Né? Ele teve um acidente de aviação, por acaso? Não, não é possível. Ele foi piloto e negócio, né? A hélice escapou. Não é possível. Né? O cachorro atual, o Big Mac, tem medo de cadeira. Né? Se ele move uma cadeira, ele desaparece. Quer dizer, aquele bicho daquele tamanho que não tem medo de nada, de repente, uma inocente cadeira. Eu não consigo recompor, não sei de onde apareceu isso. De algum lugar apareceu. Então, essas ordens narrativas erradas, que são pessoais ou são grupais, nunca são humanas de modo geral, tá certo? Elas têm que ser corrigidas contando a história de novo. Ou seja, é uma ordem narrativa maior e mais integrada que vai corrigir a ordem narrativa menor e deformada, tá certo? Ora, mas as ideias filosóficas, as crenças que se espalham pela coletividade, também têm sua história. E, frequentemente, as pessoas aderem a essas ideias sem saber de onde surgiram. Então, nesse caso, você cria, é claro, uma cristalização que serve como autodefesa contra a experiência. O sujeito se apega àquela teoria porque aquilo para ele, vamos dizer, é o microcosmo no qual ele se sente seguro, ele sente que tem algum domínio racional da coisa. Mas nós não fomos dotados da capacidade da razão para esses fins. A capacidade da razão é uma das coisas mais complexas que o ser humano, capacidades mais complexas do ser humano. Em primeiro lugar, a razão é a capacidade de articular uma coisa com outra. Ou seja, é a capacidade de buscar estruturas gerais nas quais os vários dados apareçam de uma maneira ordenada e translúcida. Então, a razão é, em primeiríssimo lugar, o senso de totalidade e parte. Essa é a primeira coisa. Ernest Cassirer dizia, a função da razão é unir e separar. Bom, sem um senso de totalidade, não pode ter nenhuma articulação racional. Tá certo? E sem o senso da diferença entre as partes, também não pode. Acontece que uma parte, quando você presta atenção muito nela, ela pode virar um todo para você. Porque é o todo no qual você está prestando atenção e sonegando a atenção ao resto. Então, é evidente que nós temos a capacidade da razão. Por quê? Porque nós estamos num mundo que tem uma unidade orgânica. Ele tem uma unidade, tem uma continuidade. É isso. Embora a nossa experiência dele seja sempre fragmentária. Eu expliquei isso já aulas atrás. Toda experiência humana é só fragmento. Mas sempre nós sabemos que por trás desse fragmento existe uma unidade. Porque se nós não soubéssemos isso, nós não poderíamos nem mesmo captar o fragmento. Tá certo? E daí nós perguntamos, de onde surge esse senso de unidade? Se você estudou muito Kant, você vai dizer, não, essa unidade é uma forma do entendimento humano. Então, o ser humano, ele dá unidade àquilo que não tem. A experiência é caótica, mas nós ordenamos. Não é isso? Ora, mas este ato de ordenar, você não o pratica constantemente. Ele também é fragmentário. Então, se a capacidade de ordenar viesse do seu cérebro, ela teria que ser uma atividade permanente. E se fosse esse ordenar fechado no esquema fosse uma atividade permanente, a sua capacidade de experiência terminaria no primeiro dia. Então, a minha proposta é o contrário. Quer dizer, nós estamos dentro de um mundo, do universo, que ele tem unidade. E ele nos confere um aspecto dessa unidade. Não é isso? Tá bom, mas não é esse o ponto que nós estamos discutindo agora. Tá? Mas estou só lembrando o que já foi explicado antes. Hoje o que interessa ressaltar é o seguinte. A riqueza da simples apreensão, a importância dela, a expressão dela direta na linguagem, e a ordem narrativa como começo de toda a ciência humana. Ora, o Eric Voegelin assinala isso aqui, que as primeiras ordens narrativas que nós conhecemos são de ordem mitológica. E elas expressam, então, vamos dizer, a vivência coletiva, depende de uma coletividade que se percebe a si mesma, né, inserida dentro de um acontecer espaço-temporal total, da qual ela mesma é uma expressão. É isso. Porém, evidentemente, isso aí é o que acontece, as coletividades, mas isso não é tudo o que acontece. Existe uma faixa de experiência que é individual humana, que não é participada inteiramente pela coletividade. Um indivíduo dentro da coletividade, ele pode perceber coisas que a coletividade não percebe. Ele pode ter acesso a dimensões da experiência que os outros não perceberam. E isto é exatamente o que o Eric Voegelin disse, que acontece. Quando a ideia do cosmos como padrão de unidade do acontecer foi substituída pela ideia de um Deus transcendente, que não está no cosmos. Quer dizer, essa unidade móvel do cosmos, ela se apoia numa outra unidade mais profunda, que é permanente e imutável. E quando os camaradas começaram a perceber isso, como acontece entre os profetas hebraicos, né, eles estão tendo acesso a uma dimensão de experiência que para aquelas coletividades não existia explicitamente. Não quer dizer que as coletividades não tivessem experiência nenhuma disso. Tinham, mas não a haviam incorporado na linguagem comum. Por isso é que São Paulo apóstolo, quando, num dos seus sermões, ele diz aos pagãos: vocês têm aqui um Deus desconhecido. Vocês sabem que para além de todas essas divindades cósmicas móveis, existe algo. É desse que eu estou falando. Vocês não deram nome para ele, mas que está lá, está. Então, aquilo que estava colocado embaixo da linguagem coletiva, como uma espécie, vamos dizer, de fecho lógico do conjunto, de repente, aquilo se torna visível por si mesmo. E pelo simples fato de que o acesso a esta nova experiência se dá fora da ordem coletiva e acontece para determinados indivíduos, então, nesse momento, diz Voegelin, esses indivíduos descobrem que a imagem da ordem não está dada só no cosmos movente em torno, mas também na alma individual. A alma também é uma totalidade. Bom, então é daí que surge a diferença entre as narrativas antigas e as modernas. As narrativas modernas dizem respeito à ordem da alma, ordem ou desordem da alma, e não necessariamente à ordem da coletividade. Pelo menos surge aí uma tensão entre a ordem coletiva existente e a ordem que a alma busca em si mesma. Então, na medida em que o indivíduo se esforça, tá certo, para se realizar e se definir a si mesmo perante esse observador onisciente que está por cima da ordem cósmica, né, Ele então desenvolve problemas totalmente novos, que ele só compartilha com as outras pessoas que tiveram a mesma experiência, mas não com toda a coletividade. Toda a cultura que nós temos, não só no Ocidente, como em outras civilizações, que se desenvolve a partir deste momento, é uma cultura onde as experiências mais profundas e mais significativas já não são compartilhadas coletivamente, mas são compartilhadas por algumas pessoas. E essas pessoas, então, sentem que ou elas vão ficar no isolamento total, ou elas vão ter que compartilhar isso com mais pessoas, de algum modo. Vão ter que contar o que aconteceu. Não é isso? A literatura inteira, a literatura narrativa inteira do Ocidente, é uma tentativa de comunicar essas coisas. E como tal, vamos dizer, é um patrimônio de valor absolutamente fantástico, porque são as experiências mais profundas e mais significativas dos indivíduos mais sensíveis e observadores. Então, eu acho que já está bem demonstrado pelo Eric Weigel e sobretudo pelo Glenn Hughes no livro História e Transcendência, que nada disso aconteceria se não tivesse havido esta descoberta fundamental da divindade transcendente, de que há uma dimensão da realidade que está para além do cosmos, para além do processo histórico cósmico. Existe o fundamento desse processo histórico cósmico. Então, e no entanto, o desenvolvimento desta nova capacidade narrativa, embora ele se baseie inteiramente nessa experiência do fundamento eterno da realidade, ele não tem nada a ver com a adesão a esta ou aquela expressão religiosa dessa experiência. E, no entanto, o valor desta documentação sobre o desenvolvimento da ordem da alma dentro da ordem cósmica, tal como balizada por uma ordem transcendente, as pessoas capazes de observar isso melhor e de expor isso da maneira mais clara não estão necessariamente ligadas, vamos dizer, a uma tradição religiosa fundamentada na ordem transcendente. E uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra. É por isso que eu digo que o conhecimento da literatura ocidental inteira deve ser considerado o dever número um do estudante daqui. Porque senão ele nunca vai ter a linguagem necessária, primeiro, para ele poder se comunicar com outras pessoas que tiveram a mesma experiência dele, e segundo, para ele abrir essa experiência a outras pessoas que ainda não a tiveram. Isso quer dizer, o domínio da linguagem literária no mais alto grau que você possa atingir é obrigação extrema. Isso é tão importante que você vê que Santo Ambrósio, um doutor da Igreja, ele considerava que a bela linguagem é um dom do Espírito Santo. E Santo Hilário de Poitiers considerava que escrever mal é um pecado. São palavras que não é para você tomar levianamente. Isso quer dizer que a forma da narrativa, a forma da obra literária, ela por si mesma, ela expressa um dom do Espírito Santo, independentemente do sujeito acreditar ou não acreditar, de ser cristão, ateu, muçulmano, judeu, budista, não tem nada a ver. Quer dizer que a adesão específica, vamos dizer, a uma crença religiosa, é uma das possibilidades de desenvolvimento da alma dentro desse novo contexto. Mas o problema do desenvolvimento da ordem da alma dentro da ordem cósmica e em face da ordem eterna é o mesmo problema para todas as pessoas. A não ser que você ainda esteja dentro de um contexto cosmológico, mas esse sujeito é índio. Então o problema da alma individual ainda não apareceu. Vai aparecer. Sobretudo você tira o índio de lá, manda o índio para Oxford. Né? Não manda para a USP, porque senão não vai adiantar nada. Mandar para Oxford. Né? O índio vai, de repente, perceber uma outra dimensão que não faz parte da cultura dele, cultura originária dele, mas que faz parte dessa cultura dele estar agora. E através dele, esta nova dimensão pode se introduzir dentro da cultura dele e modificá-la completamente. Basta um índio fazer isso. Né? Por exemplo, um índio que chega e, em vez de ele expressar a sua experiência do todo através dos mitos que contam a história da tribo, ele agora conta a história da sua própria alma. Né? E era, vira um símbolo, né, da posição do homem no cosmos. O primeiro índio que fizer isso, pode ter certeza, ele já fez um upgrade formidável, já acabou com a cultura cosmológica, já virou outro negócio. Acontecer isto, quer dizer, esta transição, é mais ou menos fatal. Por quê? Porque a existência da ordem eterna por cima da ordem cósmica é uma realidade. E se os camaradas não perceberam ainda, não é porque são ignorantes. É porque, por enquanto, a referência à ordem eterna está dada apenas como um núcleo central, indizível, do conjunto da linguagem da tribo ou da cultura. Mas ele está lá presente. Então o que há, vamos dizer, é uma mudança na articulação narrativa, e não propriamente, vamos dizer, uma mudança na substância da consciência. A nossa consciência não é diferente, vamos dizer, da do primitivo, entre aspas, certo? A diferença está, sobretudo, na ordem da linguagem narrativa. Hoje em dia, todas as pessoas, né, são mais ou menos capazes de contar a sua história, de maneira mais perfeita ou menos perfeita, tá certo? E eles sabem que nessa narrativa da vida deles se expressa algo de muito decisivo e de muito importante, né? Que é, vamos dizer, o eixo da relação entre o tempo e a eternidade. Por exemplo, ninguém é suficientemente idiota para contar a sua história e acreditar que essa história vai se prolongar indefinidamente. Note bem, as culturas primitivas que contavam a história da origem da sua tribo podiam supor a eternidade da tribo. Porque o conjunto da ordem cósmica era para eles a totalidade da realidade, não tem outra. Mas o indivíduo que conta a sua vida, ele sabe que essa vida vai terminar. E quando ele lança um olhar retroativo, ele vê em que ponto da trajetória ele está e o que ele espera que aconteça em seguida, ou o que ele quer que aconteça em seguida. Então, qualquer vida individual narrada, por mais idiota que ela seja, é um julgamento de si, dentro da ordem histórico-cósmica, porém em face da eternidade. Todo mundo sabe que, para ele mesmo, vale o princípio do Mallarmé. Tel qu'en lui-même en fond, l'éternité l'échange. Um dia você vai fechar a sua narrativa e isso não muda mais. Então, este é o mundo, vamos dizer, do conto, da novela, do romance, do teatro, do cinema, de todas as artes narrativas que nós conhecemos. E a expressão disso em palavras, é até errado você dizer expressão em palavras, porque não há uma diferença entre a narrativa como conteúdo e a narrativa como tecido de palavras, elas são exatamente a mesma coisa. ela tem certas exigências que, se não cumpridas, a narrativa falha completamente. Ou seja, você está contando a sua vida, você está contando a realidade, mas você está contando de maneira tão inadequada que você está inventando uma outra história no momento. Né? E você está falseando a sua vida. É nesta exigência de que a narrativa acompanhe a experiência real que reside todos os princípios da estilística universal. A diferença entre escrever bem e escrever mal está toda dada neste negócio. Por exemplo, todos nós sabemos que é impossível você escrever tudo com expressões novas. Você não pode inventar todos os giros verbais, todas as construções frasais. Não é possível você inventar. Em algum momento você vai ter que usar, vamos dizer, como se diz, lugares comuns. Ou chavões. Todo escritor os usa. Os maiores usam. Mas então por quê? Qual é, no que reside a diferença? Não? Eu vou lhe dar um exemplo. Se você ler os meus artigos de jornal, vocês vão encontrar mil vezes a expressão miséria moral. Eu acho que, sei como, não sei quantas vezes, mas eu vivo usando isto. E outro dia saiu um artigo do Dr. Emir Sader falando de miséria moral dos ex-esquerdistas. Só tem o seguinte, quando você procura no artigo dele, fala onde está, o que, que ele quer dizer com miséria moral dos ex-esquerdistas. Onde está a miséria moral? Você não encontra isso em parte alguma. Os motivos que ele alega para isso são tão bobos. Não pode ser que ele esteja vendo nisso realmente uma miséria moral. Ele diz assim, a imprensa brasileira está cheia de pessoas que abandonaram a esquerda e se venderam ao grande capital das indústrias de mídia e passaram a ganhar um dinheirão. Então elas fizeram isso, venderam a sua honra, venderam a sua dignidade por dinheiro. Eu falei, mas será que isso acontece mesmo? Eu fui ver na mídia, né? Do que ele está falando? E daí eu encontrei um único exemplo. Né? O Reinaldo Azevedo, que o senhor tinha escrito na Veja, ele era um camarada da esquerda e ele foi passando mais ou menos para a direita. E isto coincidiu com uma ascensão profissional, porque ele começou a fazer uma coluna que dizia coisas que os outros não estavam dizendo e fez sucesso. Procurei mais outro. Falou, não tem mais ninguém. Vamos supor, né? Dennis Rosenfield, ele subiu na vida com isso? Não. Quanto a Folha de São Paulo paga por um artigo? R$200. Que eu parei de escrever na Folha, eu me recuso a escrever por esta mixaria. Certo? Então, colaboradores da Folha são pessoas que ganham seu dinheiro com outra coisa. Por exemplo, Ives Gandra da Silva Martins. Tem lá escritório da advocacia, muito próspero, ele não precisa de dinheiro da Folha. Então, se não pagar nada para ele, tanto faz. Demetrio Magnoli, professor universitário, tá certo? Também não vai, esse dinheiro não vai fazer diferença para ele. Fala, mas então, não é possível, quer dizer, esta coletividade que ele está falando de pessoas que se venderam e subiram na vida, tem um membro. E no que consiste a miséria moral? A que ele está se referindo? Daí eu vi que a miséria moral consiste em deixar de ser esquerdista. Porque na cabeça do Dr. Emir Sader, né, as mais altas qualidades morais humanas se condensam numa determinada ideologia política. O que eu digo que é uma coisa impossível, porque qualquer ideologia política surgiu num determinado momento da história, né, em face de certos problemas, certos males que ela achava que podia corrigir, etc, etc. Mas as qualidades morais humanas são muito anteriores a isso. Por exemplo, vamos supor a diferença entre o soldado corajoso, bravo, e o soldado covarde. é a mesma desde que o mundo é mundo. Ou não? A generosidade. Por exemplo, você chega para um amigo e diz, ah, aqui eu estou ferrado. Empresta o dinheiro. Tá? Tem um cara assim, se me empresta 100 reais, o cara toma lá 200. E o outro aqui, vai trabalhar, vagabundo. Vocês não reconhecem a diferença? Nisto? A diferença entre um pai bondoso que cuida dos seus filhos, afaga, estimula, etc. E outros que só vivem dando porrada ou xingando. Hã? Quem é que não sabe essa diferença? Essas diferenças são estruturais, né? Na conduta humana. São as mesmas eternamente. Por exemplo, você chega para uma mocinha e fala, aqui, você quer casar com um sujeito que gosta de você, que vive te chamando de meu amorzinho, ou um cara que vive te enchendo de porrada? Não tem que pensar duas vezes, tem? Então, essas qualidades, elas são permanentes e estruturais, portanto, elas não podem se identificar nem com socialismo, nem com liberalismo, nem com coisa nenhuma. Portanto, quando se fala de miséria moral de uma determinada atitude política, você teria que mostrar no qual ela reside, né? E, por exemplo, essas pessoas, quando elas aderem a esta determinada ideologia, seja socialismo, seja liberalismo, etc., elas ficam más, elas eram generosas e ficam mesquinhas, né? Elas eram corajosas e ficam covardes, né? E assim por diante. Aí você teria mostrado alguma miséria moral, mas essa miséria moral que se referia ali era o sujeito mudar de partido. Mas isso é muito pouco. Então, o que está fazendo ali a expressão miséria moral? Está sobrepondo uma emoção associada a determinadas palavras, uma situação que não tem nada a ver com isso. Aliás, ao contrário, nós poderíamos ver, né, exemplos de pessoas que fizeram carreira na vida exatamente no sentido contrário. Eram pessoas que eram, vamos dizer, da direita, ou tinham boas posições no tempo da ditadura militar, e que depois fizeram carreira arrotando esquerdismo, etc, etc. Esse aqui é um exemplo, o Hélio Gaspar. O Hélio Gaspar era um cara que se dava muito bem com os milicos no tempo da ditadura. Quando acabou aquilo, ele imediatamente foi. Virou. Né? Você quer outro? Delfim Neto. E assim por diante. Quer dizer, todo sujeito que... havia um governo de direita, ele estava bem, e depois ele continua bem. Quando a coisa muda para a esquerda, fala, olha, você tem uma infinidade de camarada aqui, subiu na vida, passando para a esquerda. Agora, quando você procura exemplo do caso contrário na mídia, você só encontra um. Então, a expressão miséria moral, quando eu a profiro, não é porque o sujeito está num outro partido. É porque a conduta concreta do indivíduo mudou. Entendeu? A partir da hora que aderiu àquele partido, ele passou a fazer outra coisa. Por exemplo, o sujeito combatia a corrupção, não gostava que tudo fosse honesto, daí ele entrou no PT, entrou no Mensalão. Digo, opa, aí tem um sinal de miséria moral. Então, nós dois estamos usando um chavão. Miséria moral é um chavão. É uma expressão que já existia. Não fui eu que inventei, não foi o doutor Emir Sadek que inventou. Só que eu a estava usando como nome de alguma coisa que eu estava tentando descrever. Ao passo que o doutor Emir Sadek está usando como carimbo verbal para recobrir uma situação que não tem nada a ver com isso. Qual é a diferença aí, então? A diferença é que eu estou tentando expor uma experiência, algo que eu vi. E o doutor Mirçal está querendo criar uma impressão. Você quer receita para escrever mal? Queira criar impressão. Praticamente todos os erros que você vê, as deformidades de estilo que você vê, são baseadas nisso aqui. que o sujeito está querendo criar uma realidade, uma impressão de realidade com meras palavras. Isto é possível por quê? Porque as palavras são usadas por toda uma coletividade e elas acabam se imantando, por assim dizer, de determinadas reações emocionais que elas designavam no começo. Não é isso? Por exemplo, a palavra miséria evoca imediatamente uma emoção de pena misturada de desprezo. Não é isso? A palavra por si, porque ela foi usada para descrever coisas que evocavam exatamente isso. Mas depois você pode tentar evocar a mesma coisa só com a palavra. Ou seja, você não está descrevendo uma situação que expresse isto. Você está descrevendo uma outra situação qualquer e cobrindo em cima com essa palavra. Ora, na situação brasileira hoje, praticamente todo mundo escreve como Dr. Amir Sandro. Ninguém permite que as palavras, os fatos, as situações declarem os seus verdadeiros nomes. Eles nem sabem fazer isso mais. Eles só sabem pegar, vamos dizer, uma espécie de dicionário, dicionário de chavões, dicionário de lugares comuns, e tentar recobrir com aquilo a realidade do que estão falando. Por exemplo, eu vi toda essa discussão que surgiu outro dia a respeito do liberalismo, liberdade, etc. A palavra liberdade, ela por si mesma, uai, quem é que quer ser escravo? Vamos fazer aqui uma enquete. O que você prefere, ser escravo ou ser um cidadão livre? O que você prefere? Está na cadeia ou está na rua? Está na sua casa? O que você prefere? Claro, então a liberdade tem está imantada por si mesma de um valor positivo. Né? Então, como eu estava tentando explicar que a liberdade como princípio de organização política não existe, né? Que a liberdade, o que nós chamamos de liberdade é um tipo de ordem. Não existe a liberdade em si. Existem várias ordens políticas. Algumas delas sufocam a liberdade, outras abrem a liberdade. Então a diferença não é entre liberdade e ordem, mas entre duas ordens. É? Ou seja, eu estava tentando usar as palavras para descrever o que realmente acontece. Mas as pessoas ficaram bravas e começaram a fazer apologias da liberdade. O que é isso? O indivíduo está reagindo a meras palavras. E não tem mais, vamos dizer, nem sequer, mas é a representação hipotética da coisa que está falando. Se você analisar, por exemplo, artigos de jornal, discursos no parlamento, né, conferências, você vai ver que no Brasil todo mundo só fala assim hoje. E é por isso que não tem mais literatura. Porque nós chegamos num nível assim, de falsificação completa da linguagem. Então, você está usando palavras não para expressar algo que você está percebendo, tá certo? Mas para reevocar certas emoções que essas mesmas palavras já despertaram no passado. Né? Então são como cadáveres. Você está tentando, vamos dizer, agitando cadáveres na esperança de que eles deem uma impressão de vida. Sem corrigir isto na nossa própria linguagem, nós nunca vamos poder criar uma cultura superior. Não importa as nossas ideias, não importa o acerto das nossas ideias, você pode aderir à coisa mais certa do mundo. Se você está falando assim, você vai estar falsificando, você vai estar estragando tudo. Por exemplo, outro dia alguém me mandou uma série de considerações tiradas de um artigo de um jornalista americano, Christopher Ferrara, que descia o cacete no Ludwig von Mises porque ele tinha falado mal da Igreja Católica. Não. Bom, quando você via as críticas que ele fazia, correspondia a fatos históricos. Fatos que não poderiam ser generalizados, mas que em certas circunstâncias de fato aconteciam. Então, quer dizer, você não poderia, com base naquelas frases, você criar uma, fazer uma teoria econômica geral das relações entre religião e economia. Não dá para fazer isso. Mas eram observações factuais. Que, embora não expressando fatores constantes, expressavam coisas que aconteceram realmente em determinados lugares, em determinados momentos. Sendo que Ludwig von Mises jamais fez um exame sistemático desta coisa, ele não tem nenhuma teoria a respeito, são apenas observações soltas. E o jornalista em questão estava louco da vida. Né? Não, vocês ficam aí seguindo esse Mises, olha aí, ele é anticristão, etc. Olha, peraí. Uma observação do indivíduo a respeito de uma determinada situação histórica jamais pode ser em si mesma anticristã. Por ser que ser anticristão é você se opor doutrinalmente a uma determinada doutrina. Quer dizer, a doutrina católica, com a teologia, ela tem pretensões de universalidade. Então, ela, são sentenças que são colocadas num nível de generalidade que abrange a humanidade toda, independentemente das diferenças individuais. Como é possível confrontar isso com uma afirmação histórica? Eu digo, não é possível. Nenhuma afirmação histórica pode ser jamais contra ou a favor da doutrina católica. Ela pode dar uma impressão de que é. Então, é claro que você, numa comparação dessa, você tem uma tensão entre o universal e o particular. Você tem aqui uma doutrina universal, na qual você supostamente acredita. E você tem um ou dois ou três fatos que te escandalizam porque eles parecem contrariar aquela doutrina. Então, mas note bem, quando você lê assim, é você que está elevando os fatos históricos ao nível de doutrinas gerais. E isso significa não saber ler. Para pessoas que, vamos dizer, que não têm cultura, não têm cultura suficiente, não estão ainda bem formadas, domínio da linguagem, essas confusões vão acontecer sempre. E por melhores intenções que elas tenham, elas vão cometer injustiças monstruosas. Você veja, quem foi, vamos dizer, o poeta cristão mais importante do século XX? Foi T.S. Eliot. Todos os conceitos fundamentais da teoria literária do Eliot, ele tirou de um sujeito não só ateu, mas terrivelmente antirreligioso, que foi Rémy de Gourmont. Como é que ele pôde fazer isso? Porque ele sabia fazer essa diferença entre os diversos níveis de predicação. Poucas pessoas dominaram uma linguagem ou várias, tanto quanto Eliot. Então, ele pode entender o que o outro está dizendo. E antes de julgar ou de se escandalizar, etc., etc., ele chega a uma compreensão profunda do que o outro está dizendo. E saber qual é o significado que isto pode ter para uma doutrina geral ou não. Para isto, gente, é preciso desenvolver o senso da linguagem até a disposição de você entender tudo e entender qualquer pessoa. E você ser capaz de captar dentro da experiência dela a veracidade singular do que ela está dizendo, o nível de generalização que aquilo admite, a conversão possível dessa generalização factual numa generalização doutrinal religiosa, e aí sim você fazer a comparação. A maior parte das pessoas não são capazes disso, e no Brasil estão, vamos dizer, o nível de incapacitação geral é muito alto. Vocês também são vítimas disso. Eu sou vítima disso. Eu, cada vez que eu vou escrever, eu tenho que vencer esse reflexo em mim. Tá certo? Quer dizer, eu já estou acostumado, é uma certa prática. Eu comecei 40 anos antes de vocês. Mas isso é tudo um trabalho que tem que ser feito ainda. Confusão entre esses vários níveis reflete pouca sensibilidade literária. e que espero que isso não soe ofensivo a ninguém, porque Goethe, né, aos 70 anos de idade, ele diz o seguinte: olha, ler é a coisa mais difícil do mundo. Eu estou praticando isso há meio século e ainda não estou seguro de que eu estou entendendo o que eu estou lendo. Então, aprimorar a sensibilidade linguística para que tudo o que os seres humanos dizem se torne inteligível a você, né? E que você será capaz de pegar o valor direto de experiência humana que tem nos textos mais disparatados e aparentemente até os mais ofensivos. Está certo? Isto é o começo de toda a educação. E sem isto, a prática da filosofia é um desastre. É um desastre, porque a filosofia é uma reflexão crítica sobre isto. É? Se você não tem experiência, você está refletindo sobre nada. Então, tem um escritor francês chamado Paul Leotou, é um dos personagens mais singulares da literatura universal, porque ele conversava mais com gatos do que com pessoas. Ele não gostava muito de pessoas, então enchia a casa dele de gatos, catava gato na rua e ficava cuidando dos gatos. E ao mesmo tempo era um sujeito que compreendia o ser humano profundamente. E ele dizia o seguinte: qual é a definição de povo? Ele diz: povo é o conjunto dos que não compreendem. E daí dizia: no meio do povo está cheio de duques e ministros. Então existe uma diferença. Existe a elite consciente. Existe o povo. O povo são os que não compreendem. Assim como o povo está repleto de duques e ministros, tá certo? Na elite também pode ter o pé rapado como Paul Leotou, que era um homem que parecia um mendigo. Né? Ou Léon Blois, que era realmente um mendigo. Né? Então, esta elite é definida pelo seu nível de humanização, de compreensão da variedade da experiência humana e, portanto, da compreensão dos códigos linguísticos em que isto se expressa. Bom, é claro que toda essa atividade literária ela pode se coisificar também. Não é isto? Se você a entender, vamos dizer, como profissão, como finalidade última da existência, ou você tiver esta, né, adoração idolátrica por artistas, já vê que o prestígio do artista, o prestígio acumulado, tá certo? Que é uma coisa que começa no Ocidente, vamos dizer, mais ou menos a partir de Dante Alighieri, né, provém do fato de que ele é capaz, vamos dizer, de expressar a sua experiência, dar forma verbal expressa à sua experiência, a ressalva de que não se trata de dar uma forma, mas é a própria experiência que se transmuta em verbo interiormente, um processo quase espontâneo. E ao fazer isso, é capaz de integrar a experiência individual, atual, moderna, dentro de uma ordem temporal bem maior. Tá certo? Então, nesse sentido, vamos dizer, toda e qualquer obra de arte narrativa ou poética, ela é uma apresentação da alma diante da eternidade. Entendeu? Então, o prestígio dos caras vem disso, que o que eles estão fazendo é um dom do Espírito Santo. Agora, se o sujeito não faz isso, ele está fazendo outra coisa, né? E ainda assim tem prestígio de escritor, então, bom, é porque esse prestígio está determinado não por exigências internas da própria arte literária, mas por exigências externas do aparato socioeconômico, tá certo? Necessário ao prosseguimento das atividades literárias dentro de tal ou qual contexto social. Tá certo? Muito bem. A documentação que a literatura universal reuniu a respeito da experiência humana é imenso, imenso, imenso, imenso. Eu não acredito que ninguém que não tenha um sério interesse nisso seja sério no que quer que seja. Se o sujeito passa, por exemplo, estou estudando muito teologia, etc, etc. Eu digo, você leu a literatura universal? Não. São coisas mundanas, não me interessa. Eu digo, eu estou uma besta quadrada. Tu nunca vai entender nada da teologia. Porque essas atividades superiores que ou partem de uma revelação, tá certo? Ou partem da reflexão sobre a experiência humana, supõem o domínio imaginativo dessa experiência humana. E se não tem isso, não tem nada. Por exemplo, Santo Tomás de Aquino dizia que todas as regras morais são fórmulas gerais, mas todas as situações que exigem decisões morais são situações particulares, individuais, que às vezes não se parecem em nada com as regras correspondentes. Um sujeito burro pode pensar que é apenas... Ah, mas aí é uma questão de dedução. Você pega o geral, você vai baixando parte particular. Entendeu? Ah, é? Aqui está a sua situação. E aqui está a regra geral. E você começa a deduzir, a formular, você vai parar aqui do lado. Ou ali, ou ali, ou ali, ou ali, ou ali. Você deu a mesma regra geral, você pode, né, por dedução particular, tirar milhares de conclusões diferentes. E como é que você vai saber qual é aquela que se aplica? Você nunca vai saber. A não ser que você tenha a compreensão direta da experiência através, mas é justamente desta imensidão de símbolos narrativos e poéticos que a expressam dentro da sua imensa variedade. Essa variedade tornaria a literatura irreconhecível se, por natureza, a narrativa da experiência individual não fosse um comparecimento diante do observador onisciente. Pode ter certeza, todo e qualquer escritor, seja católico, ateu, judeu, budista, todo ele não conseguiria escrever a experiência da sua alma individual se não estivesse diante do observador onisciente. Porque se não existisse o observador onisciente, ele cairia para o nível do que o Wolfgang chama as civilizações cosmológicas. E não haveria consciência nenhuma de alma individual. Está entendendo? Bom, então, acho que por hoje é isso aqui. Vamos fazer uma pausa. Então, vamos retomar aqui. Tem algumas perguntas. Aqui, Fabrício Soares. Tratar a lógica como mero jogo, mera convenção, não seria o pontapé inicial para correntes tais como pragmatismo, relativismo e afins, que se aproveitando do artificialismo criado pelos lógicos modernos, nega a realidade mesmo? Isso vai ser, sem sombra de dúvida. Foi a partir do negócio chamado lógica dos sinais, que foi criado especialmente Guilherme de Ockham e Pedro Abelardo, aí começa toda a inabilidade moderna, onde é a inabilidade de lidar com a realidade, com os dados da realidade. Né? Quer dizer, à medida que aumenta a capacidade combinatória, lógica, né, que é uma coisa fascinante em si mesma, que é uma espécie de um abismo, uma coisa que não tem mais fundo. Então, o compromisso da lógica com a ontologia, que é uma coisa básica, se perde por completo. Guilherme Peixoto. Participo frequentemente de congressos e workshops de física, de modo que num workshop realizado na semana passada tive uma experiência muito reveladora do nível real de alguns problemas. Refiro-me à necessidade psíquica da aprovação das pessoas do meio que o senhor costuma abordar. Compreendi perfeitamente a incompatibilidade entre sentimento e o espírito de um filósofo genuíno. Mas o interessante é que, mesmo dominando essa questão no nível racional e analítico, eu ainda me encontro contaminado por esses sentimentos espúrios. Eu também, você pensa que não? Quer dizer, a gente nunca se livra disso aí completamente. Tenho certa experiência em congresso, mas sempre fico muito ansioso e nervoso antes de apresentar algum trabalho oralmente. Desta vez tive a curiosidade de examinar as causas desse nervosismo. Não pude concluir outra coisa, senão exatamente o medo da opinião dos meus pares. Se por um lado meu intelecto domina essa questão, meu lado emotivo é dominado por isso. Não é péssimo? O senhor provavelmente tem mais experiência nesse ponto. Olha, o que você tem que fazer é o seguinte. Você tem que se concentrar mentalmente na imagem das pessoas cuja opinião você realmente respeita. Né? E falar para elas como se estivessem presentes. Eu, no Brasil, nessas questões filosóficas, bom, eu tinha duas ou três pessoas que eu respeitava. Né? Então, eu supunha, bom, eu estou falando aqui para quem compreende. Eu não estou falando para o povo, no sentido Paulo e Otô. Né? O povo pode pegar um respingo do que eu disse mesmo, porque eu tento fazer com que ele compreenda, tento abrir o leque. Mas eu não estou me fechando numa linguagem esotérica. Né? Estou abrindo para que compreenda, mas sei que a maior parte não vai compreender. Então, para quem que eu estou falando? Bom, eu estava ali falando para o Miguel Reale, para o Bruno Tolentino, para dois ou três, como se eles estivessem presentes. E eu estou tendo em vista o julgamento deles. Isso é um truque que você pode fazer. Né? Então, você não pode... A regra é a seguinte, quem não sabe respeitar, não sabe desprezar, e vice-versa. Então, você tem que ter algumas pessoas que você respeita extremamente, você tem que falar para elas, aguardando o julgamento delas. Daí você se livra do julgamento dos outros. Agora, se você não tiver isso, não tiver esta defesa, falando não tem jeito, essa é uma coisa que você tem que fazer com imaginação. Quando eu era moleque, eu tinha um problema, assim, muito sério. Quando eu ficava sozinho, eu murchava. Né? Tudo perdia a graça. Eu não sabia ficar sozinho, de jeito nenhum. Né? E como é que eu me livrei disso? Né? Imaginando todas as ligações que eu tinha com todas as pessoas. Né? Com a minha mãe, com meu irmão, meus amigos, meu tio. Né? E fazendo de conta, olha, que tudo que eu estou fazendo é como se eles estivessem aqui. Eles sabem que eu existo, eles sabem que eu não parei de existir só porque não estou dentro dos olhos deles. Tá certo? Então, o que eu estou fazendo é para, vamos dizer, uma plateia que existe realmente, embora não esteja presente. Então, você incorpora em si essas companhias, que as pessoas se tornam, vamos dizer, valores que se incorporam à sua personalidade. É assim como se você ama uma pessoa, você não precisa estar com ela 24 horas por dia. Você apenas, quando está longe daquela pessoa, você tem que agir de maneira que ainda seja boa para ela, ou seja digna da pessoa. Então, é isso que tem que fazer. Marcus Borgert. Peraí. O senhor deve citar que Deus não é matéria de fé, mas de conhecimento. Além disso, o senhor afirmou que o Logos foi parcialmente conhecido por várias civilizações antigas. Citou a obra de Chuvara de Lubitsch como exemplo dessa tese. Somente os fatos singulares do credo católico seriam matéria de fé. Quem diz isso não sou eu, é a Igreja Católica. Né? Isso aí é Santo Tomás de Aquino. Visto não poderem ser aprendidos diretamente da realidade a partir da investigação filosófica. Além disso, o senhor afirma que o mesmo Logos, que fora parcialmente conhecido pelos antigos, manifestou em sua plenitude na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, tornando de certa maneira descartáveis e desnecessárias que são inúteis as investigações e descobertas parciais dos antigos. Não sei se são inúteis. Diante disso, pergunto, como o senhor entende a obra, muitas vezes superficial, desinformada e até estúpida, é verdade, de Alvin Kuhn, Gerald Messer e outros que procuram provar que a vida histórica de Jesus não possui nada de singular, sendo a réplica quase exata de outros mitos solares. Horus, por exemplo, teria nascido no dia 25 de dezembro, anunciado por um mestreiro do Oriente. Ai, meu Deus do céu. Então, é o seguinte. Os esquemas gerais, analógicos, simbólicos, que você usa para expressar uma realidade histórica são uma coisa, a realidade histórica é outra, completamente diferente. Quer dizer, esses personagens míticos, se você reunir todos eles, eles te fornecem um monte de recursos linguísticos e simbólicos para você contar a vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Porque a linguagem é a mesma para todos. Só tem uma diferença. A vida do nosso Senhor Jesus Cristo efetivamente aconteceu. Quer dizer, esse argumento desse cara é tão estúpido quanto dizer, por exemplo, eu conto a história, vamos dizer, sei lá, num grande guerreiro que eu conheci, eles daí acham um monte de analogias com guerreiros anteriores, mitológicos. Dizem, ah, isso aí não tem novidade nenhuma, isso aí já estava na mitologia. Eu digo, ué, a diferença não é isso, meu filho, a diferença é que aconteceu. É, mesmo sem concordar com as conclusões dos autores citados, não poderíamos afirmar que os próprios fatos da vida do nosso Senhor Jesus Cristo seriam manifestação simbólica como outras de verdades que já teriam sido reveladas ou descobertas em outras épocas. O problema é claro que nem tudo que Jesus Cristo disse era novidade e nem tudo que ele fez era novidade. O problema é que ele fez realmente. Essa é a única diferença. Quer dizer, aí nós podemos dizer que a vida do nosso Senhor Jesus Cristo ela tem alcance mítico, né? E, portanto, nesse sentido, é um mito. Só que é o seguinte, é um mito que historicamente aconteceu. E é esta a verdadeira importância. Não, mas que todos esses simbolismos antigos se condensaram na pessoa de Jesus Cristo, eu digo, e como poderia ser de outra forma? Hã? É absolutamente impossível. Daí não significaria nada. Quer dizer, ah, não corresponde a nenhum arquétipo mitológico anterior. É, então não é nada. A novidade não está no símbolo, está no acontecer. Né? Isso é a mesma coisa, é o seguinte, você observa um milagre que aconteceu e você diz, ah, a mesma coisa aconteceu numa história, num romance que eu li. Eu digo, ah, aconteceu num romance é uma coisa, aconteceu na realidade é outra. É claro que os símbolos, os arquétipos são os mesmos, e todos eles se condensam na pessoa do nosso Senhor, se condensam e se articulam na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Tá certo? Para você ver que esses símbolos não eram vãos, não era uma bobagem. Tá certo? William Alves Sink e Juliano Regis Miller. Na última aula, eu e meu amigo Juliano Miller, que nos lê, tivemos a mesma percepção com relação à verticalidade. Aproveito também para parabenizar por essa aula que foi maravilhosa. Obrigado. Pergunta 1. Desde pequeno, quando olhava uma catedral, uma árvore grande, prédios, a percepção imediata que sempre tive era como se tivesse uma seta apontando para um ser maior. Essa verticalidade é natural que nos leve sempre ao Criador, mas é óbvio. É? Mas é assim mesmo. Quer dizer, o senso em cima e embaixo, ele é universal. E ele não tem nada a ver, vamos dizer, com as propriedades do espaço físico. Porque no espaço físico indeterminado, quer dizer, não faz sentido você dizer em cima ou embaixo. É apenas uma direção entre outras. Tá certo? Mas a ideia da verticalidade expressa aquilo que vai, vamos dizer, para além do espaço. Além do mais, você vê que a possibilidade de você manter as coisas numa posição vertical é absolutamente fundamental em todos os domínios da vida. Quer dizer, o simples fato de que, bom, como eles dizem, as plantas elas crescem para cima, evidentemente, as árvores, né? Ele diz, quando repousamos na horizontal, entrega a gravidade, por exemplo, essa diferença da horizontal e da vertical, né, como todo símbolo, ela pode ser vista em dois sentidos. Todo símbolo tem um sentido positivo e um sentido negativo que se articulam diferentemente conforme as situações. Por exemplo, a horizontal pode significar o repouso e, portanto, o predomínio da gravidade, mas ela pode significar também a expansão. E a vertical significa não só aquele que vai para cima, mas também aquele que vai para baixo. Tá certo? Então, ambos podem ser vistos como sinais ou de uma libertação ou de uma limitação, conforme a situação concreta onde aquilo se aplica. Tá certo? Quer dizer, esta inversão dos símbolos, esse duplo sentido dos símbolos é uma das regras fundamentais do simbolismo. Se você não encontrar, você tem sempre uma oposição de símbolos e você tem uma oposição de leituras desses símbolos. O símbolo em si contém uma oposição, por exemplo, em cima e embaixo. Está certo? O em cima pode significar a transcendência, mas também pode significar a superficialidade. Né? Se não for profundo o suficiente. Né? E horizontal pode significar o repouso, quer dizer, você está estendido no horizontal, quer dizer que está descansando ou morreu. Está certo? Mas ele também pode significar a expansão e, portanto, o poder. Então, é uma dupla de símbolos e cada um deles, por sua vez, tem dois significados. Então, articula numa cruz. Está certo? E essa cruz, por sua vez, é determinada por uma terceira dimensão, que é o da aplicação às várias situações específicas, uma variação de situações. Então, aí já não é um eixo espacial, é um eixo temporal. Tá certo? Então, é por isso que essa estrutura de seis pontas é fundamental para a interpretação de qualquer símbolo. Se você não pega o jogo das seis pontas, você não está entendendo o símbolo. Aqui, por exemplo, eu pergunto, por que teimamos em crescer, nos equilibrando o tempo todo? A gravidade nos puxando para baixo. Né? Eu digo, bom, então você pode explicar esse impulso da verticalidade com o impulso de transcendência. Mas por que, que na hora de rezar você ajoelha? Ou às vezes se prostra? Né? Porque a verticalidade, ora está em você, quer dizer, você está se elevando, né? E ora está acima de você. E você se abaixa para que ela se mostre em toda a sua dimensão. Entendeu? Esse jogo, essa tensão, isso é a coisa mais linda no estudo do simbolismo. Você não pode dizer, ó, isto representa aquilo. Eu digo, não, se você está nesse nível do isto representa aquilo, você está no nível dos sinais e não símbolos. Símbolos sempre têm esta tensão, quer dizer, o símbolo em si tem dois significados, ele se articula necessariamente com outro símbolo que também tem dois significados, e este conjunto de quatro, por sua vez, se move no tempo, né, para diferentes aplicações onde os valores respectivos vão mudar e se articular uns com os outros. Ricardo Madalena pergunta, gostaria que o senhor explicasse a diferença entre sua colocação sobre o homem como medida de todas as coisas, como única medida do real universo objetivo e eixo da construção do universo, versus o homem medida de Protágoras, fonte do relativismo ocidental. Bom, as duas coisas no fundo são a mesma, porque até hoje ninguém esclareceu exatamente o que Protágoras quis dizer com isso, então você pode interpretar de um jeito ou do outro. Por um lado, você vê que a medida humana, a medida da percepção humana, né, e a estrutura da linguagem humana, elas guardam uma conexão tão íntima com a realidade que nós podemos dizer, sem sombra de erro, que o único animal para o qual existe a realidade é o homem. Né? Então, nesse sentido, de fato, o homem é a medida de todas as coisas. Por outro lado, você pode dar a mesma interpretação relativística, quer dizer, no sentido de que o homem a que nós estamos nos referindo no primeiro sentido, tá certo? É o homem enquanto potência humana realizada. Mas que os indivíduos nesta ou naquela situação histórica e socialmente condicionada podem errar, evidentemente. Tá certo? E o relativismo surge como um corretivo desses erros. O relativismo tem um valor negativo e corretivo. Não é isso? Sempre que, vamos dizer, nós podemos entender que toda verdade, uma vez toda a verdade que nós possamos ter acesso, se é uma verdade de natureza eterna, então você entende, a expressão dela, é, vamos dizer, a, o conhecimento dela expressa também algo da realidade eterna. Porém, expressa sempre imperfeitamente, porque você pode dizer a maior verdade da paróquia, você vai dizer numa linguagem humana e o sujeito que ouve pode entender diretamente, entender diferentemente. Não é isso? Você pega os 10 mandamentos, isso aqui é a expressão da verdade, digo, não é. Não é, porque o sujeito pode entender de maneira completamente errada. Então é importante você ver, não existe nenhuma sentença, nenhuma única sentença humana que você pode dizer isto é a verdade. É? Porque a verdade vai aparecer, a verdade da linguagem não aparece na formulação verbal em si, aparece no verbo mentis, quer dizer, naquilo que foi efetivamente apreendido e que, por sua vez, pode ser quase indizível. Está compreendendo? Então, por isso que vamos dizer que toda a lógica moderna com aquele negócio, aquelas tábuas de verdade e falsidade, tal, isso é apenas um jogo. Não. Podemos dizer, não existem sentenças verdadeiras. Existem juízos verdadeiros. E o juízo o que é? A sentença acompanhada da sua aprovação ou desaprovação interior. Então, né, a verdade habita no interior do homem, dizia Santo Agostinho. Né? Quer dizer, não é na frase. Não adianta você querer pegar uma fórmula da frase e dizer isto é a verdade. Se você rezar aqui o credo católico, meu filho, né, diz, isso é verdade. Não, depende de como você entende isso. Você pode rezar isso 24 horas por dia. Ele diz, estarei na verdade. Eu falo, pô, mas católico você serve, você não está na verdade. É. Depende do que você pensa, de como você está entendendo concretamente naquele momento. Então você vê que, por um lado, você vê que a verdade é eminentemente dizível. Por quê? Porque existe esta correspondência íntima entre a língua e a realidade que eu estava me referindo. Né? Por outro lado, você também pode dizer que a verdade é eminentemente indizível, né? Porque a função, a força da linguagem só se perfaz na intimidade da consciência humana. E não materialmente, na letra. Isso é um negócio de São Paulo. É o espírito que vivifica contra a letra que mata. A verdade é eminentemente visível, então ela se condensa em letra. Né? Então ela vem, quer dizer, a expressão verbal da verdade, ela condensa a verdade de fato. Né? Mas ela condensa em letra. Tá certo? E a verdade está nessa letra? Não. Está no espírito de onde ela proveio e está no espírito onde ela se realizará. Então, esse jogo também do dizível e do indizível é outra coisa maravilhosa que nós precisamos nos acostumar. Como você diz, tudo é explicável e tudo é inexplicável. Tudo é dizível e tudo é indizível. E nós vivemos dentro dessa tensão. Quer dizer, a verdade inteiramente dizível, né, isso é o Logos Divino. É a totalidade da razão divina. É Nosso Senhor Jesus Cristo. É? Tá, sim, mas você conhece Nosso Senhor Jesus Cristo inteiro? Eu falo, não. Você só conhece dele o que ele te mostra. E nisso está a sua verdade. Então, um dos grandes males no estudo da filosofia é querer chegar a fórmulas perfeitas da verdade. Aí, quanto mais exato você for, mais mentiroso na mentira você está. O que interessa não é chegar a uma fórmula perfeita, mas chegar a uma comunicação perfeita. É? Onde assim, o que eu estou dizendo veio do Espírito da Verdade, passa pela minha fórmula verbal, atinge uma outra alma humana e lá se realiza a verdade. Entendeu? Isso é que é o bonito da história. Eu tenho impressão, como diria o Lula, não é para me gambar, mas eu tenho impressão que isso acontece muitas vezes nesta aula. que cria uma fórmula verbal, a fórmula verbal é evidentemente imperfeita. É? Mas quando ela chega na sua alma, ela se realiza e aí se tornou perfeita. Então houve a comunicação. Né? Por que que o Cristo diz, quando dois ou mais de vós estiveres reunidos em meu nome, eu estarei presente? Porque a verdade humana ela só se realiza nessa comunicação, nesse encontro das consciências. Daí o Cristo está lá, daí a verdade está lá. Ah, cheguei aqui na minha fórmula verbal perfeita, a verdade está aqui. Depende. Às vezes está, às vezes não está. A fórmula verbal é como o bilhete de entrada para um espetáculo. Mas o bilhete pode cair do seu bolso, perder, aí não tem espetáculo nenhum. Então não existe, não existe a fórmula verbal perfeita da verdade. Existe a performance perfeita da verdade. E a performance supõe o ator ou o espectador. Um que fala e outro que ouve. No mínimo. Se tiver interação, melhor ainda. Então a lição é dizer, existe a comunhão na verdade. Está entendendo? Agora, e a verdade em si? Nós só temos a verdade nesta comunhão. E a verdade em si? Bom, aí é nosso Senhor Jesus Cristo. Confundi as páginas aqui, vocês me desculpem. Tá? Leandro Diniz, prossigo algum tempo na pesquisa e desenvolvimento do tema da infantilização da mente, do início do século XX até os dias de hoje. E um dos pilares da progressiva infantilização das almas é a sucessiva retirada da responsabilidade interna de cada indivíduo para consigo mesmo. Veja, esse tema que nós estamos falando, quer dizer, uma espécie de coisificação da verdade em fórmulas verbais ou matemáticas. É um dos grandes responsáveis por isso. Quer dizer, os caras querem chegar onde é uma ciência tão perfeita que não precisa saber, nem um ser humano não precisa estar lá. Um computador fala com outro. Isso te dá a garantia total da verdade. Mas isso é a coisa mais louca do mundo, não tem verdade nenhuma nisso aí. Já que uma das características principais da criança é a irresponsabilidade pelos próprios atos, se ele será retirado do peso da responsabilidade dos quesitos fundamentais para a impossibilidade da confissão, mas sem sombra de dúvida. Quer dizer, quando o Cristo diz, carrega a tua cruz, o que é a tua cruz? É a sua história, meu Deus do céu. Você está lá, pega a cruz agora no caso, independente do significado dela no contexto cristão, ela é a cruz de espaço-tempo, no qual você está preso. É a sua história, da qual você não pode se livrar de maneira alguma. Você está grudado nela de qualquer maneira. Mas você pode carregá-la. Onde você se torna responsável pela sua história. Entendendo? Quer dizer, isso aí realiza perfeitamente, vamos dizer, a ideia da consciência, segundo Maurice Pradinho. O que é a consciência? É a memória do passado preparada para as tarefas do futuro. Então, assim, eu sei quem eu sou, eu sei o que eu fiz, eu sei o peso que eu estou carregando e eu sei o que eu tenho que fazer para frente. O grande livro sobre... Existe o livro do Jan Huizinga, Na Sombra do Amanhã, que foi, tem traduções americanas, evidentemente, In the Shadow of Tomorrow, mas tem uma tradução portuguesa também, pela editora, eu acho que é Armênio Amado, de Coimbra, uma tradução já antiga. E ele fala muito sobre esse problema da infantilização. Está piorando cada vez mais, e piorando, sobretudo, na medida em que a administração estatal tenta fazer as pessoas se sentirem protegidas contra tudo. Quer dizer, vacinando as pessoas contra a própria realidade. Por exemplo, você tem que se precaver contra a possibilidade de uma doença que você pode contrair daqui a 10 anos, etc, etc. Então, Está oferecendo proteção e, ao mesmo tempo, está instigando o medo. Está infantilizando, evidentemente. Né? Rafael Teixeira. Numa das aulas do ano passado, o senhor sugeriu que os alunos deveriam procurar o domínio da linguagem, mas que também empregassem uma ou outra vez uma preguiça proposital a escrever, com o objetivo de deixar o texto mais sincero e evitar o respeito humano. Sim, essa é uma recomendação que vale especificamente para a circunstância brasileira de hoje. Né? Quer dizer que se você estivesse, digamos, que você é um aluno de uma universidade medieval, né, discursando para outros alunos, você tem que falar na linguagem deles, com a linguagem eminentemente culta, formal, etc, etc. Tá certo? Quer dizer, você já tem um círculo de pessoas que te compreendem, né, e você já tem ali uma série de convenções que não foram feitas para sufocar o seu pensamento, mas para ajudar a expressá-lo. Por exemplo, todo o vocabulário técnico que os escolásticos desenvolveram é uma verdadeira maravilha. Tá certo? Mas, no caso do Brasil de hoje, nós estamos lidando, vamos dizer, de certo modo, com a matéria bruta. Né? E, no Brasil, você tem toda a linguagem formal utilizada na mídia, nos discursos parlamentares, etc., etc., é uma defesa completa contra a realidade. Então, até as normas de polidez que se usam no Brasil, e até em parte aqui, elas se tornaram defensivas. Quando você vai dizer certas coisas, você tem que, vai ter que quebrar aquilo. É claro que é uma situação, para assim dizer, anormal. Mas, como dizia o Schwon, uma anomalia vale outra. Eu pergunto porque eu tomo pontuadas atitudes deliberadamente excêntricas para espantar e evitar e cortar o barato de certas pessoas. E funciona. Eu digo, mas é claro que funciona. Só uso quando sinto que a pessoa com quem fala não sabe o que está dizendo. Aí é o seguinte, não tenha dó. Não tenha dó, porque os efeitos dessa farsa intelectual brasileira, eles são tão devastadores, eles chegam a tampar a realidade ao ponto de que num país onde morrem 50 mil pessoas assassinadas por ano, né, as pessoas ficam preocupadas com questões administrativas e ninguém quer discutir isso aqui. Como é que pode? Chegou um nível de alienação completo. E quando você vê jornais brasileiros, né, até hoje as pessoas usam, você vê, outro dia, discutindo a questão da liberação das drogas, voltou o famoso argumento da lei seca. Ah, mas a lei seca foi o período mais violento da história dos Estados Unidos. Ora, o ano mais violento, na cidade mais violenta, foi Chicago, teve 365 assassinatos, um por dia. Que é isso comparado com a média de qualquer cidade brasileira hoje? Qualquer capital, é nada. Né? Em segundo lugar, né, esta imagem, a lei seca não funcionou. O quê? A lei seca diminuiu em 10 vezes o consumo de álcool. Diminuiu a criminalidade em tudo quanto é lugar. Quer dizer, mas a gente criou uma fórmula, a lei seca não funcionou. Você sai repetindo aquilo. E aquilo vira uma convicção. Porque é a palavra, o esquema verbal, imantado de poder autônomo. Né? Todo mundo diz, a guerra do Iraque, né? No Iraque eles não encontraram armas de destruição em massa. Eu digo, olha, eu li o livro do Richard Miniter, Disinformation, está lá a lista das armas de destruição em massa. A lista oficial das armas. Como não foi encontrado? Então, você sabendo que esse tipo de formalismo que é aceito, vamos dizer, como uma coleção de slogans, de chavões, de efeito imediato, você sabendo até que ponto isso está embotando a consciência brasileira, tem obrigação de quebrar isso. E, vamos dizer, nós sabemos que os mentirosos, grandes farsantes, eles sempre se defendem atrás de regras de polidez que eles mesmos inventaram para se tornar inatingíveis. Por exemplo, certas coisas não se falam. Essas mesmo que você tem que falar. Hã? Então, assim, o desrespeito total e sistemático é a única solução em certas situações. Não pense que eu gosto de xingar pessoas. Não, não, claro que não gosto. Se fosse, fosse possível chamar todo mundo de meu anjinho, né, eu chamaria, pô. Se fosse, por exemplo, falar respeitosamente com certas pessoas, né? Eu, tem certos brasileiros que, quando eu falo com eles, eu falo com requinte de respeito. Então, falecido Miguel Reale, Paulo Mercadante, né? Eu olho essas pessoas, são tesouros, que sobraram de uma outra época, o Herberto Salles, né? Eu falava com eles assim, de coração na mão, né? É, não é para não ofender, é até para afagar, para fazer eles se sentirem felizes, né? Eu lembro quando eu era pequeno, né? As amigas da minha mãe gostavam de ir na minha casa só para ver eu fazer palhaçada, né? E as velhinhas ficavam tudo rindo, né? E eu ficava muito feliz, porque eu via que a vida delas era sofrida, né? Então eu, com esses velhinhos, também ficava assim, né? Eles já sofreram muito, eu quero torná-los alegres, tratar da melhor maneira possível. Agora, se encontra uma Dilma Rousseff, um Lula, um Emersader, ora, o que, que é isso, minha gente? Quer dizer, como é que a mesma norma de polidez pode valer para um e para outro? Quer dizer, não é possível que as normas de educação estejam tão separadas da realidade da vida, tá certo? Ao ponto de se tornar uma vacina, né? Por exemplo, aqui nos Estados Unidos, para você levantar o problema da certidão de nascimento do Obama, perdão, né? Existe uma identidade profunda dos dois personagens. As pessoas dizem que é falta de educação. Então, quer dizer, peraí, você está querendo investigar um negócio, e outro diz que é falta de educação investigar? Uai, então, e você vai tentar provar, não é falta de educação, etc. Ora, se você responde polidamente a isso, você já caiu na armadilha. Né? Então, além disso, existem, vamos dizer, ofensas que são consagradas. Por exemplo, você chamar o cara de racista, de preconceituoso, de nazista, é considerado bom. Agora, se eu chamo o cara, seu filho disso, é claro que, se você acusa, por exemplo, de racismo, racismo é crime, ele está me imputando um crime. Ser prostituta não é crime. Então, estou imputando à sua mãezinha, tá certo? Uma conduta bem menos ofensiva do que você está imputando a mim. Então, e, no entanto, quando a gente faz isso, a pessoa fica ofendidíssima, porque chama de racista. Ah, racista é a sua mãe, aquela puta da sua mãe. É? Oh, mas você é muito agressivo. O que, que é isso, porra? É a total perda do senso das medidas. Quer dizer, ou a ofensa tem algum significado que corresponde à realidade do mundo, ou então ela é apenas, vamos dizer, um emblema imantado de valor em si. Então virou já uma hipnose. Né? E daí ele pergunta, como a escolha pelo absurdo na vida e nas artes seria uma maneira de buscar a sinceridade? Eu digo, depende, você vai ter que fazer uma distinção muito fina, tá certo? Entre, como diz, as pessoas que merecem o seu respeito, a sua afeição, a sua sinceridade, e os outros que não merecem nada. Então, por exemplo, sempre no mundo, sempre houve, vamos dizer, sobretudo a partir do século XIX, artistas que, em protesto contra a hipocrisia reinante, se comportavam de maneira extravagante, mas se comportavam de maneira extravagante sempre, né? Claro que não. Baudelaire pintava o cabelo de verde e saía puxando uma tartaruga dizendo que era um cachorro. Eu digo, bom, mas ele não fazia isso no círculo das pessoas que o compreendiam. Hélio Puglia Fernandes. Hoje você diz que o ser humano naturalmente percebe o universal no singular, e eu concordo com isso. Entretanto, no Brasil, com frequência, sinto um ataque do meio quando quero falar do universal de algum fato singular. As pessoas chegam mesmo a negar o universal dos fatos singulares, mas elas não poderiam falar. Se elas só pudessem perceber singulares, não poderiam falar. As pessoas chegam a mesmo a negar o universal dos fatos singulares e criticam o meu comportamento, insinuando que estou fugindo da realidade. Você acha que uma das características da atual sociedade é uma certa cegueira contra o universal? Bom, isso se enquadra naquelas seis doenças do espírito humano, do Constantinoica, né? Quer dizer, o horror do universal, que ele chama de acatolia. Né? Dê uma olhada no livro do Noica e você vai ver que aquelas seis doenças estão todas presentes no Brasil, não é só essa, não. E, por exemplo, às vezes eles fogem do universal, sim, mas às vezes eles, em nome de regras universais que eles subscrevem, eles negam os fatos singulares mais patentes. No caso da percepção imediata, como ficam os seres que sofrem metamorfose radical? Ao ver uma lagarta pela primeira vez, não conseguimos conceber a potencialidade dela virar borboleta, mesmo que a borboleta adulta. Não? Então, isso significa que nem todas as espécies, como nem todos os objetos, são tão auto-evidentes assim. Tem alguns objetos cujo modo de existência é equívoco. É? Se a lagarta, se ela só existe com a finalidade de virar outra coisa... Meu filho, a ambiguidade não está na minha modo de perceber, está nela. Isso significa a sua percepção errada da lagarta como definitiva, né? Faz parte da camuflagem natural que ela tem. É como animais que são capazes de se disfarçar tão bem num galho de árvore, que você pensa que eles são galhos de árvores. Né? Isso não é um erro da sua percepção, é uma ambiguidade da forma natural deles. A natureza está cheia dessas coisas. Bichos que parecem uma coisa, mas são outra, ou são as duas. Né? Mas é isso que eles são. Né? Então você, nesses casos, vamos dizer, um bicho que só revela a sua natureza quando observado ao longo da sua existência. É isso. Então, bom, se não existisse nenhum bicho assim, tudo na natureza seria igualmente translúcido, mas isso não é possível. Porque a ocultação faz parte da natureza. Né? Por exemplo, você quando vê a forma externa de um bicho, você não está vendo os órgãos internos que ele funciona. Você não pode observar o gato correndo e abrir a barriga dele ao mesmo tempo. Quer dizer, esse negócio do encobrimento, da ocultação, isso faz parte da estrutura do mundo real. E jogar com essas luzes e sombras da natureza é capacidade eminentemente humana. Por exemplo, no caso, você, a compreensão da lagarta supõe a narrativa. Se não, você está vendo só um aspecto dela, mas esse aspecto é irreal? Não, ele é real. Uma lagarta tem tudo para ser lagarta, você só não sabe a história inteira dela. E quando você souber a história, você vê que ela não era só uma lagarta. Era um bicho que sai de dentro de outro bicho. Agora, a lagarta pode ser lagarta e borboleta ao mesmo tempo? Não, ela vai ter que mudar. Então, qual é a novidade? Você está vendo separadamente no tempo duas coisas que, de fato, estão separadas no tempo. Entendeu? Quer dizer, claro que existem erros da mente humana. A gente erra bastante, tá certo? Mas isso não tem nada a ver com a adequação da percepção. A percepção é eminentemente adequada à realidade. Inclusive, certos aparentes erros de percepção. Existe algum erro de percepção em você ver uma lagarta como lagarta? E depois a borboleta como borboleta? Sem você relacionar uma coisa com outra, caso você não tenha acompanhado a história? Sabe? Não, porque essa é a estrutura de existência da própria lagarta. Não é isso? É como você ver um ovo que você não sabe do que é. Um ovo é um ovo. Lá dentro pode ter uma galinha, um jacaré, uma lagartixa. Não é isso? um urubu. Mas ovo continua sendo ovo. Agora, a história inteira do ovo, ovo de quê? Bom, aí precisa esperar nascer. Do que era sua, hein? Então, vamos parar, né? Eu acho que hoje não dá mais nada. Eu aqui tenho uma pergunta sobre o Wittgenstein. Deixa eu ver. A totalidade da expressão da realidade, pergunta do Zé Roberto. Por definição, não. E a linguagem não foi feita para isso. A linguagem é uma parte do processo existencial total. É uma parte especificamente humana. Tá certo? Quer dizer, como parte, ela, por definição, não pode abranger o todo. Se você pudesse, vamos dizer, expressar a totalidade da realidade, tá certo? Não haveria diferença entre a sua expressão e a realidade. Você teria acabado de criar um outro universo que saiu da sua boca como num novo Fiat Lux. Há parcelas importantíssimas da realidade que são indizíveis. Mas é curioso. Elas são indizíveis, mas são totalmente incomunicáveis. Não. Certas situações, por exemplo, que você vê que você não conseguiria descrever, mas que se tem uma outra pessoa do seu lado, você troca um olhar com aquela pessoa instantaneamente, os dois compreenderam a mesma coisa. Agora expliquem para nós o que vocês compreenderam. Se levaria 3 anos, não dá. E quando terminar de explicar, a situação já passou e já não é mais a mesma coisa. Está entendendo? Então, isso aí não é uma deficiência da linguagem, é da sua própria natureza. A linguagem não foi feita para dizer tudo. Ela não existe para dizer tudo. E não precisa dizer tudo. Porque existe a comparticipação dos seres humanos vivos dentro do contexto real onde eles estão. Então, por que você precisa dizer tudo? Por exemplo, eu estou dando esta aula para você aqui sem explicar onde eu estou, que bairro eu estou, etc. Mas vocês sabem que eu estou em algum lugar. Você não sabe que eu não sou uma figura extraplanetária que baixou aqui. Então, por exemplo, agora, estou falando, vamos dizer, para uma rede que tem centenas, milhares de pessoas, né? Elas não se conhecem uma por uma, mas não estão, como é que se diz, diretamente ligadas umas às outras. Mas nós sentimos esse contexto, nós estamos presentes dentro dele. Né? Eu aqui, mesmo que eu tivesse, aqui tem algumas pessoas nessa sala, mas se eu não tivesse ninguém e eu estivesse falando apenas por uma câmera, né? Ainda assim eu saberia que eu não estou falando para a câmera. Quer dizer, o número de elementos não ditos, não proferidos, inexpressos, e que são comparticipados conscientemente por vários seres humanos, é enorme. Quer dizer, dizer tudo, expressar toda a realidade, seria uma coisa autocontraditória. É uma noção autocontraditória. Falando em Wittgenstein, para encerrar aqui, eu vou contar a historinha sobre Wittgenstein. Já que vocês estão estudando o livro do Frank Raymond Lewis, que é alguém por quem eu tenho uma grande apreciação, ele e Wittgenstein eram colegas em Cambridge, né? E o Wittgenstein era assim, era a própria arrogância encarnada, ele desprezava todo mundo. Né? Então estavam numa festa e tinha um rapaz que ia cantar e o Wittgenstein fez observações tão pejorativas sobre o rapaz acabou cantando mal mesmo. Daí quando terminou, o Wittgenstein virou para a primeira pessoa que estava do lado dele, que ele não conhecia ainda, que era o Lewis. E disse, esse rapaz é um idiota. Daí o Lewis disse, olha, mesmo que ele fosse um idiota, você não tem o direito de tratar, ninguém tem o direito de tratar uma pessoa como você o tratou. Como o Wittgenstein era o cara que estava acostumado a todo mundo lhe puxar o saco, seu doutor, blá, blá, pela primeira vez ele foi, levou um puxão de orelha, ele ficou admirado e disse para o Lewis, puxa, nós precisamos nos conhecer melhor. O Lewis virou para ele e falou, não vejo a menor necessidade disso. Não quero admirar. Então, até a semana que vem. Muito obrigado.